Os convidados do episódio número 69 do Até Tenho Uma Discussão são 4 mais um representantes da Cucamonga, a editora com o nome de cidade californiana. São eles o Salvador Seabra, o Vicente Futcher, o Tomás Valenstein e o Francisco Ferreira, além do Diogo Rodrigues, cuja aparição é muito breve, mas ele não deixa de falar e por isso merece ser mencionado e aparecer na fotografia. O Salvador, o Tomás e o Francisco têm várias bandas e falamos disso ao longo da conversa. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, nem de fazerem like na página do Facebook. E é isto. Digam os vossos nomes e porque é que estão aqui, cada um de vocês. Cada um de nós, porque é que estamos aqui? Não, é mais para dizerem os vossos nomes, porque isto como vai ser muita gente. Associas a... As pessoas depois podem associar a voz. Ok, olá, eu sou o Francisco Ferreira. E eu sou o Tomás Valenstein. Eu sou o Vicente Futcher. E eu sou o Salvador Seabra. Boa. Ainda bem que tens acolhido, obrigado. L. O L. E porque é que estão aqui? Porque eu vos convoquei aqui ao sítio onde estamos duas tardes. Nós estamos aqui para conversar. Não, uma converseta sobre a Cuca. Uma converseta. Uma chamada de converseta. Cuca converseta. Cuca converseta. Sobre uma tertúlia. Uma tertúlia. Monga tertúlias. Sobre a editora, ou tentativa de editora Cuca Monga. E espécie de coletivo. Coletivo. Yeah. Eu acho que é mais um coletivo do próprio. Eu não sei, eu que vi aquele, umas coisas. É mais um gango. Eu vi aquele fotografia que o Diogo pôs no Instagram de vocês todos aqui e pensei que gostaria de ter um episódio convosco. Foi basicamente isso que aconteceu. Mas agora só aparecem 4. É, porque isto é tipo quando as séries acabam e é tipo a série do Freja e tipo já não está. Não estão todos, está só tipo. Já morreram alguns no caminho. Ou aquela. Ah, ou uma do Friends, não houve? Houve Joey. Houve o Joey. Mas era muito mal. Não, pois é. Isso é um spin-off. Sim. Exatamente. Ah, então, mas era a personagem era a mesma. O Frasier também é um spin-off. Exatamente, sim, o Frasier é um spin-off. Pá, isto é tipo um spin-off do Cucamonga em que só entram alguns. Temos um que partiu um pé. Temos um que está a trabalhar e temos dois que se vão acabar. Que se baldaram, que fingiram que se esqueceram. Pá, que se fritaram todos. O Diogo conta como que o Camunga está ali dentro. O Diogo está a gravar. Yeah. O Diogo é o Horse Sound Master. Está a trabalhar. Ele depois já aparece aqui, se tiver assim uma pausazinha, já se junta aí a conversar. E o que é o Camunga? Essas coisas todas para tirarmos aqui. É isso. Sem nunca mencionarmos qual é a vossa banda, que por favor, gosta. Cucamonga é um gangue coletivo, editora de malta que gosta de fazer música. É isso. E que por acaso teve a excelente sorte de encontrar um sítio onde pode fazer isso tudo, que é aquilo que nós temos. Onde nos reunimos, gravamos. Onde fazemos isso tudo, então tipo. Jogamos Age of Empires. Era o que estávamos a jogar há bocado, mas. Yeah. Também jogamos uns FIFAs. Mas também tava, a televisão também estava ligada com a FIFA. Era FIFA, okay. FIFA, Age of Empires, o best of da Cucamonga. Salvador e o Tomás gostam de levar tareias aqui no FIFA. Devemos dizer que isto também é a primeira sede do primeiro clube de fãs de sempre do Éder. É que yeah, okay, começou agora mesmo. Começou hoje. Foi inaugurada. Mas não acham que já inauguraram outros clubes de fãs desde ontem? Desde ontem? Pá. Os clubes de fãs? Eu acho pá, um oficial com acho que ainda não foi entrevistado. Nenhum clube de fãs do Éder foi entrevistado. Nós estamos estar-nos a dar uma legitimidade e maior oficializado como este. Eu devo confessar, eu não percebo nada de futebol, eu não gosto nada de futebol. Vi segundos do jogo. Acho que apanhei o gol, só que eu não consigo acompanhar o que está a passar à minha frente. Não sentiste uma. Não, não senti nada. Pá, uma emoção patriótica. Pá, eu confesso que também não sou grande fã de futebol, sou fã mediano. Também não acompanho, mas vibrei muito. O Salvador comprou umas chuteiras e tudo. Fui eu. Foste tu que compraste? É para ir jogar hoje, pá. Para replicar, ando a treinar a réplica do gol do Éder. Vai ser o meu objetivo de hoje. E que são as chuteiras dele? Não. Aquelas são. Não, acho que não. Eu acho que não, eu acho que o Éder não tem umas chuteiras tipo oficiais do Éder. Não, tem. Éder. Devem ter tipo cada um. Não, todos os jogadores de futebol, que é uma coisa que tu também podes fazer. Se compraste as oficiais, que é mandar tipo gravar as tuas histórias. Tá bem, mas não tem o modelo Éder, tipo a dizer assim. Só o CR7 é que tem o modelo dele, pá, e o Messi. O resto está a sentir um bocado. Estes são os do Messi? Eram os do Messi, eu acho que eles agora já passaram um pouco o modelo à frente, porque isto são histórias de há 2 anos. Ok. Isso é muito estranho. tu sabes que são histórias de há dois anos porque gostas muito de futebol ou é tipo é só conhecimento? É uma coisa que me faz... Eu acho que foi o senhor ao balcão que disse. É uma coisa que me faz mesmo muita confusão. É pessoas que gostam casualmente de futebol sabem coisas dessas. Tipo, sim, histórias há dois anos. Eu não diria que gosto casualmente de futebol. Eu sou assim, okay, fã e acompanho. Pá, acho que é a mesma cena. Tem muitas pessoas que sabem tipo, que alguma camisa foi tipo, de há dois anos da HM. Eu também não faço ideia. Sim, quer dizer, é uma coisa que tu quando estás a ver futebol vês... Começas a ver, reparas nas botas, até porque depois também isto é marketing da Adidas que eles metem nos pés, portanto tu começas a reconhecer. É feito para as pessoas que é feito para as pessoas verem ver futebol, depois comprarem, porque querem igual. Eu quero a cor-de-rosa do Patrício. Cor-de-rosa e estavam lá na loja. Eu sei, eu quero as cor-de-rosa. Amarelo. Eu quero as cor-de-rosa. Amarelo. Sim, mas eu não vou copiar o Patrício, é tipo o signature dele. Eu gostei da cor-de-rosa, eu quero a cor-de-rosa, mas pá, eu não vou copiar, assim, porque no cima ele tipo gajas credinhos, tipo a cor-de-rosa. Gostei muito dessa. Não, mas já, é de facto assim, uma coisa que... Coisas que tu apanhas, que assim, useless knowledge. Pá, não, eu sou todo de useless knowledge. Todo eu sou isso. Sobre futebol é que eu não percebo, tipo, as pessoas sabem essas coisas. É uma coisa, pá, se calhar se me perguntar. Pronto, acho que na música também não é bem assim. Mas, então, eu sou daqueles que não sou músico, dentro deste gangue. Yeah. Estou assim na parte mais escritório. De certa forma. Escritório barra DJ. Yeah. Sim, tu és DJ. Sim, eu toco. Eu não chamo DJ, pá, porque okay, eu sou um grande nab, tecnicamente estou a aprender e passo música. Exatamente. Como gosto de passar uns discos. Mas o que eu gosto de dizer, a melhor expressão que eu uso é escolher música. Eu gosto de escolher música. Foste ao programa do Varela, não foste? Foi. Pronto. Fiz foi março, acho eu. Foi o programa do Varela março. E pronto, mas isso é uma coisa que se calhar ainda não fizemos bem o crossover dessa minha parte musical aqui para a Cucamonga, mas virá sobre. Óbvio. Aquelas noites de pá, Vicente. Nunca... Não, festa pá, moderna, porque... não porque eu... A festa moderna vocês não discordem de DJs, acho que não. Nós temos feito isso em parceria com o Pedro, com o Flama. E ele tem feito mais a escolha do clubbing e nós a parte da programação na primeira parte. Mas, ó, Vicente, tu trazes para aqui os teus CDJs e está feita a festa, não é? Tá, estás em casa. Eu curti muito isso se estivesse aqui. Fazia, pá, aqui se vinha para aqui, fazíamos grandes sessões de improviso, passamos CDJs, mais uma banda em cima. Um scratchzinho. Começavam mais um side project da vossa banda principal. Pá, porque não? Era uma coisa tipo LX90 ou... Exatamente, LX90. Pum, pax, capum, os beats were 90s. Não é rave. Não, mas já eu tenho. Os anos 90 tinha o grande DJ português, como é que é? Vai, pá! Foi DJ Vai. Na altura não era. Não lhe chamava DJ Vai. Top Raider. Exatamente, Top Raider. Que depois, mais tarde, veio a fazer como Underground Sound of Lisbon um hino do techno. Mas não é só ele, é o. É ele, mais o. Rui da Silva e Dário Papa. Rui da Silva, exatamente. Continua a ser, talvez, um dos maiores exportes de música eletrónica underground portuguesa. E depois o Rui da Silva teve aquele êxito também, mas quando ele já estava lá fora. Sim, mas isso já é assim uma coisa mais comercial. Olha, Diogo, diz olá. Diogo, podes dizer olá às pessoas. Diz olá, diz o teu nome e diz porque é que estás aqui. O que é que tu falas lá com o Monga? Eles já disseram, mas já fica mais giro dizer. Eu vim buscar uma tabaco só para continuar a vir. Ainda mocado. Ah, tchau, vá, cumpres. Pá, foi assim, senhores e senhores, esforço. Ele é mais mesas de misturas do que entrevistas. Yeah, foi o possível. Sabe aquela expressão que se diz? Pá, foi o que deu, pá. Deu para isto. Foi entrevista possível. Pronto, podem dizer, o Diogo também toca bateria e toca nessas festas modernas. Exatamente. Convosco. E toca nos concertos de Salvador também? Sim, é também toca no teu. Nós tentamos que isso seja um gangue, mas um gangue ligeiramente organizado. Okay. Não muito, mas ligeiramente. Sim. E cada um tem as suas tarefas, tipo, mais adequadas à personalidade e às capacidades. O Diogo, além de baterista e dono deste sítio todo, sim, é também excelente técnico e engenheiro de som. Que é quem faz o vosso som ao vivo. Não. É quem faz o som ao vivo de algumas das nossas bandas. Sim. Sim, faz de modernos e de bispo. Faz modernos e depois, de bispo. Para El Salvador, faz de ganso. Sim, faz de qualquer coisa. Yeah. E para além disso, também gravou, foi quem gravou os EPs de sim, modernos, gravou o EP de Salvador. Quem e o, como o espaço é dele, de facto, este sítio é dele. Para além de nós gravarmos e ensaiarmos aqui as nossas coisas todas, em conjunto com ele, temos isto como sala de gravações. E o Diogo está agora mesmo, quando estamos a falar, a gravar. Um amigo nosso está cá a gravar um disco dele e é isso que ele faz. Ele usa isto como profissão também. Eu lembro-me quando vim cá, quando fizemos o vídeo do Luís Severo, na banda do qual o Diogo faz parte, toca a bateria, estava isto cheio de equipamento quando vocês estavam a gravar o vosso álbum. Exatamente, pois foi, pois foi. Agora, e a sala toda exposta. Depois da manhã é sempre assim uma sala que está constantemente em evolução. Em mutação, em mutação. Sempre. Pronto, para vocês, não é? Eu ajudo quando posso, mas vocês estão sempre à procura de melhorar tanto o som da sala como as condições para estar aqui. Eu lembro-me quando nós começámos a mudar as coisas todas para aqui, isto nem sequer havia com o Camonga na altura, parecia pá, uma crack house, um bocado. Este sítio onde nós estamos agora era a sala de arrumos. Este cantinho onde estamos agora era a sala de arrumos. Meio sala de lixo até. Meio sala de lixo, já era lixo, tipo, era lixo mesmo. Devo acrescentar aqui que nós tivemos a sorte de ter o Vicente a viver na Haia, mas mesmo assim a ser o nosso gestor de redes sociais e de comunicação pública. Foi para fazer profissionalismo de editora. Sim, Vindsforcing, não é? Exatamente. Não, que eu estive a fazer Erasmus na Holanda agora, e então para continuar a contribuir de lá, pronto, tomo um bocado do controle das redes sociais e ajudo naquilo que posso em promoção. Pá, acho que temos estado a ter assim um crescimento. Estás a ser bom, Vicente. Sim, seguro. Alinhar, a crescer relativamente à. Portanto, às redes sociais, não é? Como concorrência, não é? Exatamente. Sim, neste mercado. Este novo mercado. Corporate, não é? Está mesmo, estás mesmo a ver que tiraste um curso de social media. Como é que há? Social media e gestão de redes. Tu estás a usar ou tiraste mesmo? Não tirei. Mas por acaso. Não, mas é. Não, mas é que eu sou. Já tem esses cursos. Cursos não, mas cadeiras. A cadeira de gestão de redes sociais. Por acaso lá. O Diogo teve isso na Nova. Por acaso lá na Holanda inscrevi-me para uma cadeira de Digital Communication. Com, pronto, este objeto. Pá, não aprendi rigorosamente nada. Pá, como a professora era muito mas mal. Mas és o mais. Mas pá, sou assim, talvez com o Domingos. Mas visto que foste o único que estudou de facto isso, és o sim, mais competente. Mais, o que é que aprendeste sobre hashtags? Sobre hashtags em específico. Eu acho que estas coisas não aprendi nada. Mas não, não tiveste tipo um capítulo do livro que era hashtags. Não, porque é quais e como? Por isso é que a cadeira era um bocado medrosa, porque. Pá, eles ensinavam-te aquilo, assim, uma coisa assim um bocado teórica, tipo, ok, como é que as empresas e the network society, assim, uma coisa um bocado banhada. Não te ensinavam, tipo, propriamente a fazer digital communication. Mas eu até gosto disso, ou seja, o que tu querias era a ethique da digital communication, que era a prática. Enquanto o que te deram foi a teórica da cena toda que tem o seu interesse. Sim, tem o seu interesse também, mas quer dizer, como aquilo é intuitivo. É pá, prática de qualquer um, não sabe, para ser sincero. Sim, é isso. Para qualquer um, quer dizer, um hashtag, qualquer pessoa que tenha Instagram nos últimos 5 anos percebe que o hashtag é uma maneira de reunir. Sendo que eu acho que essas cadeiras, os professores que estão a dar, eles também não sabem muito bem o que é que estão a ensinar. Isso, estão a tentar aprender enquanto estão a ensinar. É o problema das ciências sociais, que não são exatas para. Estás sempre ali a tentar agarrar uma teorização de uma coisa que, na verdade, está baseada em factos, então é uma coisa empírica, não é? Está sempre a evoluir. Pronto, depois as pessoas estão ali à volta a tentar criar uma teoria à volta daquilo. O Vicente vai começar a dar workshops de digital communication aqui na Cucamonga, em Alvalade, a partir do próximo ano letivo, setembro de 2016. Escola Cucamonga? A Escola Cucamonga. Ou um nome diferente? Acho que é o Cucamonga Universities. Pois. Uma coisa assim, tipo. Pá, também podemos expandir para a tecnologia, que eu já fiz isto também lá na Holanda. Ótimo, tipo, que tu quiseres, dás aqui umas aulas e ganhas uns guitos e metes de parte para comprar a papel higiênico. Sim. Para comprar uma PS4 aí para Evolution. E pá, se algum dia te apetecer vir aqui fazer uma sessão do programa com instrumentos, pá. Podes. Não era para eu tocar, era para um dia que te apeteça vir para aqui fazer uma sessão do programa com banda, podes vir, tens a de pagar. Mas já estás a tocar de graça. Porque nós. É de graça porque é um instrumento que tu não tocas. Não, eu gosto muito de cantar e tocar. Falar e tocar. E podes ou pagar. Como é que pá? Sem pago para tocar teclas, por isso é que eu estou a dizer. Ah, sim, costumo ser pago por tocar teclas. E por isso tocas guitarra de graça? Claro. Tipo, não vou estar a pagar por um instrumento que eu não toco profissionalmente. Mas há um método que eu gosto de implementar muito, que é o pagar em bom vivant, que é tipo os estúdios merda, que é outros estúdios nossos, em que quando vais aos sujos merda pagas em litrosas. E se tu trouxeste para cá uma litrosa ou duas, já trouxeste cerveja hoje. É fixe. Trouxe um six pack. Trouxeste um six pack, já. Se trouxeste tipo para a próxima dois six packs, já podes tocar e nós fazemos banda sonora ao vivo da coisa. Sabes que sabes tipo o podcast que depois estás a falar e depois tens uma música por trás baixinho. Nós fazemos isso, estamos a tocar ali naquela sala. Em tempo real. Em tempo real. E depois o Diogo também está a trabalhar para ti. O Diogo está a fazer mistura das vozes e da banda a tocar e vai baixando e subindo o volume de acordo com a conversa. Imagina, depois a certa altura acaba um tema, baixa o volume das vozes, sobe a banda e depois fica tipo, imagina, 30 segundos de instrumental. Vai tudo a dar grandes ideias. E estará não, a e quando chegamos aos pontos mais tipo, emocionalmente intensos. Ah, a banda está a acompanhar. A cena da experiência dele na Holanda, qualquer coisa mesmo, tipo... E fazemos um build-up instrumental. É pá, nada muito intenso, mas só fomos chatos. Ok. Pá, não digas isso no microfone. Depois edita isto assim com um bip, tipo como se ele estivesse a dar um palavrão. Tipo, eu só fumo e depois, pá, parece possível. Tipo... Mas é legal lá, portanto. É pá, sabes, não é assim tão legal como isso. É só. É legal a partir do momento em que está na coffee shop, até lá é legal. Sim, mas. Podias ter dito só isso, é legal, pronto, já ninguém questionava, mas... Pá, cá, mas também cá, como, pá, não é... Mas não tem o mesmo sistema de... lá é legal até certo... certa gramagem? Só podes comprar 4 ou 5 gramas. Ok, é isso. Por dia. Numa coffee shop. Depois podes andar de uma coffee shop para outra. Não, mas na street... Já dá para teres problemas sérios. Não, mas sérios, podes carregar na street. Ah, não, não, mas na street... Pode, ah, mas podes andar com muito. Está com 5, ok. Ok. Sim, mas são muito rígidos nisso? Pá, não são. Não, desde que, quer dizer, por exemplo, a cena é que em Amsterdão eles são muito... São assim uma cidade assim mais livre, como tem boeda turistada que vai para lá por causa dos charros e não sei o quê, por isso está-se a cagar. Mas na Haia e em Roterdão, que são cidades assim um bocadinho mais conservadoras, pá, podes fumar um charro no parque, mas se vier a polícia, os gajos vão-te chatear. Então, mas onde vou aprender? Vou aprender, mas vão-te chatear. Mas onde é que tu estiveste? Na Haia. Haia. E pronto, eu estive lá. É Hagen, não é? Den Haag. Haag. Ah, uau! Den Haag. Por acaso, eu te pergunto o que é que aprendeste de holandês? Olha! Den Haag. Eu conheço que isto serve. Schiphol. São só simples. É uma língua muito feia. Os simples fazem mais... Estão sempre a escarrar, né? Pá, eu não aprendi a falar quase nada de holandês. Mas o que é que querem dizer essas palavras? Pá, Scheveningen é o real, é a praia. É uma praia na Haia. E pá, pronto, isso era que eu estava a viver em casa de uma senhora que era holandesa e ela estava-me sempre a corrigir no meu holandês, porque eu dizia Scheveningen, porque aquilo é S-C-H. Sim. Eu não disse, isso diz Scheveningen, com o H. É sempre assim. Pois Schiphol, que é o aeroporto, Dankvel, que é obrigado, e Auschwitz, que é de nada. Aí, pá, só depois de dizer, não vale a pena aprender os holandês porque eles lá todos falam inglês. Tipo, inglês bacana. Perfeito, bacana. Um bocado de sotaque, mas pá, toda a gente fala inglês. Sim, um sotaque negativo, a gramática. É como o Rutger Hauer. O? Rutger Hauer? O ator? Do Blade Runner? Aquele que é. Aquele é um ninja cego. Qual do Blade Runner? O mau. O clone mau? Sim. Ah, já percebo, já não era o nome. O Rutger Hauer é um ator, pronto. Eu não sabia que ele era holandês. É um holandês que fazia os filmes com o Paul Verhoeven e depois foi para a América. O Paul Verhoeven também é holandês. Sim. E pronto, tirou-se uma espécie de estrela há uns anos 80. Ainda bem que eu tenho voltado a ver o Birdman. Se bem que tipo, viu este ano, até se me tenho voltado a ver. Sim, bem de filme de se ver. E ele tem um inglês decente, mas pronto. Ah, disse que foi. É melhor que o Schwarzenegger. Sim. O melhor inglês de Schwarzenegger é no filme, curiosamente, é no filme Conan. Porque ele diz para aí três palavras. Diz. Não, mas assim, mesmo assim. Não é nesse. Não. Esse filme é ótimo, ele fala para aí três vezes, é fantástico. Qual que foi? Conan o Bárbaro. Ele tem não, pai, três filmes com o Conan, deixa o Conan agora. Acho que era o Hércules ou qualquer coisa que dobraram a voz dele. Não, mas do Conan vê-se mesmo que é a voz dele, porque eu falo bem da pouco. Não, estava a confundir. Há um anterior que é dos primeiros, mas o Tomás ia dizer que o... Eu ia fazer um comentário socio... cultural. Cultural, que é, pela minha experiência, os povos que melhor falam inglês, e que não são anglo-saxónicos, são os holandeses e os noruegueses. Que eu fiquei impressionado. Dos noruegueses? Noruegueses. Eu ouvi um norueguês lá em inglês. fiquei impressionado. Pá, conheci. Onde é que tu ouviste de muitos noruegueses? Ah, tinha uma amiga norueguesa que estava cá a fazer o 12º ou 11º, não sei o quê. E eu ficava impressionado com a quantidade de vocabulário que ela conseguia usar naturalmente. É, mesmo os nórdicos são bacanas. Era Uda. Os suecos também. É que eu acho que eles percebem que para conseguirem fazer alguma coisa de vida eles têm que falar inglês, não se safam, porque aquelas línguas ninguém aprende. Pois. Mas vá, mas também quase ninguém aprende português. Pois não. Aprendem russo, claro. Português, é que português fala-se. Português é a quarta língua mais falada do mundo, ou a quinta. Yeah. Tipo, em termos assim de dimensão geográfica, não, não é? É mesmo. Há muito tempo. Mas eu gosto que são os dois com o apelido estrangeiro que estão a falar do. Somos Fuchs e Wallenstein, os mestres da língua portuguesa. Yeah, da língua portuguesa e da sua presença global. Eu tenho apelido estrangeiro, mas a verdade é que o apelido estrangeiro está cá desde o final do século XIX. O meu também. O meu até é mais graça, era um alemão traidor que foi viver para a República Checa e depois os filhos dele. Traidor? Sim, era um gajo que era alemão e depois tinha bué de dinheiro e então, pá, numa altura qualquer, até uma peça do Schiller sobre isso, numa altura qualquer o gajo levantou um exército, isto assim, levantar um exército. Levantou um exército tipo Raise an Army. Juntou. Mas montou. Estás a falar do teu ano passado da Guerra dos 30 anos? Yeah. Isso já é há 4 séculos, pá. É o primeiro. Não, mas... E o gajo fez um exército de mercenários para lutar contra o próprio país. Okay. Isso não é bem assim. É mais ou menos. Mais ou menos assim. O gajo era porque mais ou menos traidor. Sei porque eu. Pá, é o Dario na Harris lá. O Dario na Harris. Porque eu deixo de ser político e de investigar. Fazer um trabalho sobre o Império dos Habsburgo, que era quem controlava o pronto, Major Players na Guerra dos 30 anos, e o Albert Wallenstein, passado aqui do nosso amigo, Bode Montanha, era o principal, era um dos principais. Era Albert von Wallenstein. Era um dos principais generais da Guerra dos 30 anos. Tens que usar o Von. Von tem muito mais graça do que ser só e tomar o site. O Palácio do Senado na República Checa é o Palácio Wallenstein. Yeah. Okay. Eu até aos meus 6 anos, desde que os meus pais foram a Praga, muito novo, quando eu era muito novo, achei que se eu fosse lá e mostrasse o país, eles me davam o palácio. Uh-huh. Então, eles, sim, já estava à espera do herdeiro. Ainda essa tua veia mais podre. Yeah. Não, e depois, mais tarde, os meus antepassados voltaram a ser alemães outra vez, que emigraram para os Açores. E dos Açores emigraram para Lisboa e eu sou produto deste tráfico. Ok. Mas eu tenho um tráfico parecido, mas não fiquei com nome nenhum. Eu tenho um tipo. Pá, o meu tetravô era um príncipe exilado da Polónia, que fugiu para a Madeira. Mas pá, era um loser qualquer e ninguém. Por isso é que temos, fazemos anos no mesmo dia. Exatamente por isso. Mas tu podes começar a usar o apelido dele e ninguém te vai confirmar, a não ser que sejam coisas oficiais. Epá, pois é, posso. Como ele pode voltar a ter o Von, que eu acho que isso é. O Von, sim. Tu tens algumas pessoas da tua família que são conhecidas das pessoas. Nenhuma usa Von. E acho que vocês estão a desperdiçar. Também acho, pá, o Von é muito mais vilão, pá. Ter Von é mesmo mais vilão, Von. Tomás do Val da Pedra. Pá, então se rapasse o cabelo ficavas genial. Tomavas tipo Tomás Von. Tipo, eras o vilão Von Wallenstein, só Von Wallenstein. Com um monóculo. Com um monóculo, já tens os olhos claros, rapavas o cabelo e a barba ficavas todo lisinho. Pá, usavas uma gola alta. Pá, tu já definiste a carreira toda de vilão. Acho que é de investir. Depois vendiam uns discos a solo. Ok, o Von Wallenstein. Yeah. Ou isso, ou fazer um side project, tem um álbum conceptual que é que tu és um vilão. Sobre o vilão, yeah. Mas tu. E só falas histórias sobre tipo dominar o mundo e não sei o quê. É como o Genesis, tinham aqueles álbuns em que o Lamb Lies Down on Broadway, com o Peter Gabriel era o Rael. Yeah. Era uma personagem. Ele estava sempre uma personagem. Pronto, e ao vivo vestia-se das personagens, não sei o quê. Pronto, é isso. Está feito, é o vosso próximo álbum conceptual. Está na hora de fazer o sponsor. Pá, estamos a desfrutar aqui de um grande Red Bull. Somos Cabify. Nós somos obrigados contratualmente. Canta aí esse jingle. Por acaso nós podíamos era promover o consumo de Red Bull dentro dos camufais. Pá, e era, passávamos a ser um agente ativo dos nossos. Ui, Sérgio, nem como já. O Vicente não está aqui para ver como é que isso funciona em termos de marketing digital. Uma chamada que não posso atrasar, já volto. Ok. Mas pronto, presumo que é uma boa ideia, não sei, assumo que é uma boa ideia. Mas tu ias dizer qual é o apelido que tu podias estar a usar? Ah, não sabes. É Stanislau. O Manel é Stanislau. Também já falei disso com ele, já. Engraçado. É. É. É o apelido polaco. Pá, eu por acaso mato-me raízes boas de portugueses, acho que é. Mas isso é só da parte da minha família de Madeira, que é da minha avó. O resto é tudo muito tuga, pá. Sou ferreira, pá. O é tuga, o meu avô é daqui de Lisboa. Mas eu estou lindo, isso é o único, pá. Eu e o Horse somos mais portugueses também, assim, tipo, físico. E o António Branco. Sim, é que eu e o Manel ainda temos aqui, tipo assim, uma narigada a ajudar, que não sei o quê, ainda tipo, puxamos aí, tipo, de outros clubes. Tu e o Diogo são bastante tuga. Tu és mais, já, porque a tua mãe não tanto, não é? Mas o teu pai, sim, papai, um look muito português. Tu és o único amigo? Sim, está aí. Red Bull. Não, não é isso que eu queria. Red Bull. Era isto. Beba com moderação. Estava na hora do jingle. Quanto dinheiro é que isto rendeu agora? Rendeu uma palete. Yeah, rendeu uma palete e dois streamings. Mas acho que nunca vou ouvir isto. Só mandámos o link. Diz tipo ao minuto 26. Publicitámos Red Bull. Yeah. Que vocês depois podem usar no próximo anúncio. Eles vão usar, provavelmente. Red Bull, e já faço aqui outro para o Cabify, entretanto. Mas são dois patrocínios que vocês têm? Sim, são dois apoios. Nós temos duas marcas muito queridas para nós. E são sim. E. Yeah, somos os únicos que temos. Temos mais um, mas que está assim um bocado. Está um bocado dormido, mas. Ah, eu conto como não. Basicamente queremos arranjar mais. Tá, somos um grupo, um coletivo, isto eu a fazer mais publicidade. Somos um coletivo de artistas. Muito prolífico e que está muito aberto a novas propostas de negócio. Exatamente. O nosso contacto é. Cucamonga Portugal. Cucamonga Portugal. Eu curto, ainda não temos dito o nome da vossa banda. Eu se calhar nunca dissemos. Já disseste isso, não queres dizer? Sim, sim, sim. Eu estou a achar divertido. Eu também. Porque. Nós já estamos a falar de editora também, não é? Sim, sim, sim. Mas acho que era giro, tipo, nunca mencionar qual é a vossa banda. Okay. De cima vocês têm um último disco que é ótimo e que. Vamos deixar as pessoas da descoberta disso. Etc. E as pessoas podem procurar os vossos nomes na internet ou assim. Yeah. E juntar como ainda têm. Exatamente. Acho que era divertido. Eu não menciono sequer na descrição, tipo, é isso, não, é nada, então, já, não escrevas em lado nenhum, não escrevas em lado nenhum. Só dizer, pá, é esta editora que tem pessoas que são músicos e tal. Era bem provável aparecer aqui o Domingos e estragar isso tudo. E dizer só, olá, eu sou o Domingos e eu sou de. Yeah. Era muito provável. Mas ainda vai aparecer? Acho que não. É pá, duvido. Esse preguiçoso, pá. Gosto também de. De não, referir. Sexta, pá. Acho que há pessoas que não estão aqui a entender muito bem. Gosto de. Pá, estamos aqui a falar de editor e do espaço. Aqui vou fazer uma descrição visual. Não, visual aqui do sítio. Nós estamos numa sala que tem. Acho que tem mais um Red Bull. Há cerveja. Então, já, cerveja e fresquinhas atrás. Sim. Uau. Do frigorífico diferente. Exatamente, não é o mesmo dos Red Bulls. O dos Red Bulls só tem Red Bull. Bull. Nós temos outro frigorífico barra congelador. Só para outras bebidas. Vocês não está muito fresco. Sim. Continua a descrever. Continua, nós estamos aqui numa sala de estar, enquanto o Diogo está a gravar na sala grande. A sala de estar tem uma televisão Sony, uma PS3. Para a PS3 os jogos são o FIFA, o Fórmula 1, o Gran Turismo, o Devil May Cry 4, o Colin McRae, e depois temos para visualizar em DVD a primeira trilogia do Star Wars, e quando eu digo primeira é por ordem temporal, e não cronológica da história. E temos também um grande clássico do Jesse Franco, passado na Madeira, o Female Vampire. Tem grande filme. Vocês veem aqui filmes? Sim. Vemos, temos aqui um projetor. Já, yeah, temos o projetor. Gentilmente cedido pelo Ferreira. Exatamente, todo o Luís Ferreira. Projeta aqui. Tivemos os quadros. Viste aqui um jogo do Euro, ou não? Já se viu aqui um jogo do Euro. E também já se jogou neste projetor. Já se jogou tudo e mais alguma vez neste projetor. Grandes jogos do Skyrim. Já fiz aqui grandes jogos. Joga-se muito Catan aqui também. Os descobridores de Catan. Já se jogou os Catan. Eu nunca tinha tido convidados a descreverem as coisas que estou aqui à vista. Isto é uma mudança interessante. Okay, eu quando vou à casa das pessoas, tipo, digo, ah, o DVDX, não sei o que, não sei o que mais. Nós temos aqui bons artefactos. Eu gosto de... Pá, temos ali uma coleção até fixe de vinis, yeah. Não é muito extensa, mas os que são bons. Aqui o disco está aqui no Giradix, é o Rumors de Fleetwood Mac. Exatamente. Temos ali, claro, também, temos ali também um livro de 2000 guitarras. Foi um livro que alguém ofereceu no Natal ao Manel, que é guitarrista, e ofereceram-lhe um livro de 2000 guitarras. É um livro em espanhol. Mas são tipo fotografias de guitarras? Sim, ou... 2000 guitarras. Com exposições e tal. E depois tipo, estão organizadas por ordem alfabética das marcas. Mas estou curioso, é tipo, são só as guitarras ou é tipo... São só as guitarras. É um catálogo. Ah, ok. Canal... La Collezione definitiva. Podia ser tipo 2000 guitarras não, são de tipo... pessoas conhecidas e tal. Não, são depois eles para cada uma das guitarras fazem um breve texto e explicam se alguém é conhecido, yeah, já usou, porque é que são conhecidas e não sei o quê. Os modelos que foram mais, pá, mais é um emblemáticos livro, ao longo da história. É um chamado Coffee Table Book. Sim, tipo, claro. Ou seja, para fazer um browse muito rápido, não é? Para nós temos uma clientes aqui. Quando temos clientes, os clientes pegam dos nossos únicos livros que temos aqui. Acho que se não me engano é... Temos o livro das 2000 guitarras e temos duas edições da Playboy. É o que temos na nossa mesa de café. Ok. Tipo, em vez de teres umas revistas da casa, de clientes, tipo, literalmente clientes, tipo pessoas que vêm aqui gravar okay, a música, ou então só amigos. Pessoas que vêm cá convidar. Sim, nós gostamos de considerar que os nossos amigos são sempre nossos clientes. Yeah. Clientes que estão a pagar pela nossa atitude, boa disposição. Nós temos uma atitude na presença. Muito corporate, não é? Yeah. Temos um corporate strategy, um corporate feeling. Vocês não veem pessoas, vocês veem cifrões. Exatamente, óbvio. Estamos nisto para fazer dinheiro. Ah, eu não devia estar a fazer isto. Até agora, pá. Está aqui, pá. Nós também não acreditamos em bancos, portanto é tudo feito em cash. Tudo guardado aqui nas almofadas. Ah, está tudo aqui dentro. Olha esta, Fender Marauder. Ah, Fender é uma Marauder. Gibson Marauder, yeah, muito boa também. A Marauder são os bons modelos, pá. A Marauder é uma Mustang com três pickups. O que é aquele disco? Está ali um disco amarelo, cor laranja, parece tipo Nuggets ou assim. São os Portuguese Nuggets? É, mas dizem que não é Portugal. Não, não, não. Qual é? Não, na outra, o primeiro. Este aqui, são Portuguese Nuggets, é conhecido. Sim, sim. Mas o que é que dizem a coisa? Ah, Psychedelic Portugal. É, há duas destas. Eu por acaso tenho no computador. Isso alguém, pá, esta é uma grande referência que eu acho que sou o único daqui que conhece e tu mais poderias conhecer, mas não conheces. Que é esta arte que está aqui. Sim. É de uma das maiores, maiores, quando eu digo maiores, não é muito conhecida, mas é das mais importantes bandas desenhadas portuguesas, que é o Eternos Novos. Que eu tenho lá em casa. Que é das maiores bandas desenhadas sci-fi tuga. Mas isto não é o Portuguese Nuggets? Não, é o Psychedelic Portugal, okay, que é só malhas, sim, portuguesas, tipo da altura, sim, mais ou menos psicodélica. Mas e esta banda desenhada é de uma banda desenhada super sci-fi, linda, se chama Eternos Novos, em que num futuro, tipo próximo, que na altura provavelmente era tipo 2002, yeah, ou 90 e tal, claro, existe uma nova Lisboa construída por cima do castelo. Olha lá. Yeah. Eu gostava muito de estar a mostrar isto aqui. Às pessoas, pá, mas é genial. E é um casal... Deve estar no Discogs a imagem, portanto. Está. Portugal. Já, Sacrela Portugal, ou então pesquisem Eternos 9. 9 é escrito em numerário. Logo seguirem procurar o nome da vossa banda. Yeah. E é bem bom porque é um casal tuga que vai para o espaço e eles estão a fazer uma missão espacial. Isso já não sei qual é o objetivo da missão espacial, mas eles acabam... Um casal tuga ir para o espaço. Yeah, um casal tuga que estão a fazer exploração espacial e eles apaixonam-se no espaço e têm um bebê e é o primeiro bebê que nasce no espaço. E o bebê é tipo um bebê cósmico que veio, é tipo a segunda vinda de Deus. É tipo Superman. Um bebê cósmico, yeah, que veio para trazer o bem para o mundo inteiro. Mas o Kal-El não nasceu no espaço. Nasceu noutro planeta. Nasceu no planeta dele. sim. O que aqui tem? Tem Beatniks, Quarteto 1111. Petros Castros, grande cena, sim. O Quarteto 1111. Pop 5 Music Inc., que era do... Tem, tem o próprio, próprio José Cid. E Farol. Pop 5 Music Inc., que é grande nome. Tem o José Cid com quem vocês já... Chinchilas, Chinchilas também tem grandes músicas. Sim. Os outros não conheço muito tem bem. Tem o José Cid com quem vocês já tocaram. Exatamente, que tocámos numa das nossas festas. A Filarmónica Frodo. Essa não conheço. Uma das festas... Ah, o Conjunto João Paulo, muito bom, o Conjunto João Paulo é ótimo. Mas isso é o Sérgio Borges com o Conjunto João Paulo, não conheço isso. Não é Conjunto Académico. Esse é o outro. Não, isso é o esse, esse é o outro de conjunto. Eu gosto muito. Nós temos de ter pelo menos uma banda que se chama o Conjunto qualquer coisa. E tem o Fausto também, vocês já fizeram uma versão do Fausto. Pois temos, que foi a música... Marcolino. Fizemos a música Marcolino. E com o José Cid tocámos... músicas de José Cid e músicas do Quarteto 1111, a nossa festa da Cucamonga. Eu lembro-me muito bem que acho que eras tu que estavas a tocar teclas numa das malhas e tentaste arranjar um som aproximado ao Mellotron que o gajo usava. Pá, muito bom, e ele chegou lá com a sua pianola com um som um bocadinho, digamos, não muito divertido. No, nós tentámos encontrar. Ah, foi no Rei Dom Sebastião, que eu tocava também. Era tipo um som de cravo, tipo a tentar fazer o som que lá estava na gravação. E ele originalmente é um Mellotron, não? Não sei se é um Mellotron, não, acho que é um. E há que dizer que ele não gostou nada do som desse teclado. Nada. Esse som é horrível. Mas nós existimos. Eu gostei muito do trabalho que vocês tiveram em arranjar um som fixe para aquilo e depois ele tocou uma pianola qualquer. Ele levou o próprio teclado dele. Mas no geral foi mesmo divertido. Não, foi ótimo. Foi um bocado excelente atitude, esteve sempre muito bem disposto e gostei imenso de fazer isso connosco. Ele foi bem fixe. E depois o que levou à gravação dos Portuguese Boys. Exatamente. Porque o João Sala, que é o vocalista dos Ganso, tem uma casa lá na terra. Na Mugufores. Ou seja, Mugufores. Também é a família dele também é da família do Zé Cid. Como é que era a história? Que era o avô. Não, mas era o avô ou o bisavô do Sala que era amigo do pai do Cid. Exatamente, o bisavô do João Sala dos Gansos era grande amigo do pai do José Cid. Tipo, as famílias eram amigas em Mugufores. E então, lá nessa noite da Cucamonga, na primeira festa moderna que fizemos com o José Cid, à hora de jantar, os gansos nem iam tocar, mas estavam lá, em cima do tecido da família. E conversa puxa conversa, assim que o José Cid descobriu que ele era do Mugufores, bem. Pá, um elo de ligação, não, vocês vão lá, me for, vêm lá visitar, óbvio que vão lá visitar, não sei o que, e os gansos são mesmo meninos para aceitarem a proposta e aceitaram. E quando chegaram lá, nem estavam tipo com a ideia, não sei o que é que se iam passar, iam lá, tipo só passar um ano. Iam lá só jantar. Iam lá só jantar, só jantar. Nós também já fomos, já lá jantar, noutras ocasiões já lá fomos. E levaram. José é mesmo simpático, gosta muito. O entourage todo. Exatamente, porque além dos gansos, eles foram tocar. Isto foi seguir a São João da Madeira, como vocês. Exatamente. Não, foram tocar ao Porto. Isso não foi quando vocês foram tocar os dois a. Não, estavam a ter muitas pessoas. Então pronto, foram tocar ao Porto e levaram para lá uma grande turma de entourage, dos amigos todos dos Gans, todo o pessoal, com amigos dele, e depois foram todos para a casa do Cid, onde viram que era a final da Champions, ou era um Sporting Benfica. Mas ia ser um jogo tipo importante, pá, e de repente. Não, estavam a falar, já estou a começar a falar de música, não sei o quê. O José adora falar sobre música, que é uma série bué da fixe, por exemplo, uma pessoa da idade dele está sempre a falar sobre música, e eles também adoram, então estavam a falar sobre música, e nessa altura começam a falar de hip-hop, e o José Cid, pá, quer pelo menos confessar que é um statement arrojado, que não pode também ser verificado, mas ele disse, eu fiz a primeira música de hip-hop em Portugal. E pá, e de facto a música tipo, já é muito antiga, mas não faço ideia se é a primeira, mas fiz a primeira música de hip-hop em Portugal. E eles também, especialmente o João Sala, gostam muito de hip-hop, então disseram, pá, José, vamos gravar essa música agora. E meteram-se lá no estúdio José Cid, que curiosamente é o único estúdio em Portugal que tem um gravador a fita de 16 pistas em funcionamento. E lá puseram-se a gravar, foi uma cena inédita, puseram-se a gravar uma música do José Cid, que nunca ninguém conheceu na vida, e com o José Cid, em que o José só gravou teclados, foi o técnico de som deles, o técnico e engenheiro de som, e gravaram tudo para fita sem a ajuda de computadores. Pá, uma grande experiência. E aquilo que ia ser um jantar acabou de ser por ser. Não, e dormiram lá, já, três noites. Tipo, já, depois eles iam lá para jantar e acabaram por passar lá três noites. Pá, e saíram lá com um cover do Portuguese Boys. Com uma letra modificada pelo Sal. Pelo Sal. I'll play the rap. Eu vou só dizer uma coisa. A coisa melhor que eu posso dizer sobre essa canção do original do José Cid é que é melhor do que o rap do Brian Wilson. Não sei se vocês já ouviram o rap do Brian Wilson. O rap do Brian Wilson? Qual o rap do Wilson? O Brian Wilson. Isto é quando aquele gajo, o Landy, ainda tinha. Ainda tava, Eugene Landy ainda estava a dar-lhe em cima dele. Pá, o gajo tem uma. Eu já não lembro como é que se chama, mas aquilo. O gajo repara e há montes de certos de malhas de Beach Boys, tipo, nem sequer estão dentro do tempo, nem nada, é tipo ele faz tipo samples daquilo, tipo, vai mostrando, mas é tipo misturados, não é? Sim, tu nem é para fazer um beat, nem nada, é tipo, é muito estranho e é muito, muito mal. E a malha dos Dessid é melhor do que isso. Mas acaba lá, mas o Brian Wilson rapa por cima desses samples? Sim, é uma coisa. Mas não é bem rap, é tipo assim um falado estranho. Pá, há um nome para isso, é o Try and Rap. Ok. Há um podcast que se chama Beyond That Rock, eles dão inventam géneros arbitrários. E tinha um episódio sobre Try and Rap. E é quando é tipo rap mal feito por pessoas que estão a tentar. É basicamente isso, é um Try and Rap. Okay. E foi nesse episódio que eu descobri que o Brian Wilson deu um olho. Agora tenho que ir ouvir. Ok, pelo menos a do Zé Cid é melhor. Não, é inegavelmente melhor. Mas as coisas. Eu fui ouvir quando saí. As coisas que o Brian Wilson fez, produzidas pelo Eugene Landy, são todas assustadoras. Sim, sim. Até uma que passou melhor, que é o Love and Mercy, dessa altura, não? A música. Eu acho que é. Não sei. Não? Talvez seja, mas ainda não. Não é de todas as piores. Claro que não. É o que eu estou a dizer. É a nata disso, é o Love and Mercy, mas há coisas incríveis. Eu vi, aliás, um vídeo sobre algumas notícias que saíram na altura quando se começou a descobrir da situação de Brian Wilson, em que entrevistam o Eugene Landy e o gajo, pá, e o gajo nem se consegue defender, tipo, o gajo nem consegue negar, esses factos que você está a dizer não são verdade, tipo, é a única defesa do gajo. Pá, era um gajo assustador. Cara do assustador. Sequestrou, basicamente. Completamente. Estou triste. Perverteu, parece tipo aquelas coisas de tráfico humano que raptam mulheres e viciam-nas em heroína para depois ficarem escravas e ficarem a trabalhar para prostituir. Assim. Quem é que acha que é pior, o Eugene Landy ou o Mike Love? Pá, o Eugene Landy. Eu acho que é um bocadinho pior. Por razões morais é o Mike Love. É só um otário. É só bimbo, tipo, é só assim um fleão. Mal educado, não é tipo maléfico, mas é mal educado. O Eugene Landy era tipo, era maquiavélico, tipo, calculista e perverso. E acho que o Mike Love não é tipo. O Mike Love é só um bimbo que quer fazer bué da guito e usa um boné, dizer Beach Boys, estás a ver o género. O gajo usa um boné branco a dizer Beach Boys e aproveita-se das músicas. Tem uma grande coleção de bonés, gajo. Todas com a bandeira da América ou dizer Beach Boys. Todos a mão de. Cabify! Isto parecia o Lime da Coconut. Puta Lime da Coconut. E era, estava a cara para o Lime da Coconut. Ok. Mas tens que fazer uma versão tipo. Cabify. Beba água no Cabify. Barra muito menos que noutras companhias de transportes. Oh yeah! Gosto, não estás a usar nomes. Yeah. Muito bom. Gosto muito do meu país. Nós tivemos um briefing. Nós não somos a Pepsi. Nós tivemos um briefing quando entrámos para tipo, o sponsor destas marcas, para como ser um bom competidor. Não, às vezes, mas não. Sim, é, pá, não sei. Está perfeito, mas. Sim. É frigorífico, é um bocado refrigerado. Eu aceito uma dessas. Ok. Mas sim, também. Também? Continuem a falar, por isso deu ficar tipo claro eu a cerveja. Eu gostava. Eu não, obrigado. Agora estamos a ver. Eu gosto de tratar os podcasts como se fossem tipo uma chamada de telefone. E as pessoas estão a ouvir tudo o que nós estamos a fazer. Nós estamos a abrir as garrafas de cerveja. Alguém terá de abrir por mim porque eu não sei usar um isqueiro para abrir. De uma marca que não nos patrocina. Mas nós gostamos muito. A marca é Sagres, uma cerveja realmente portuguesa. Fica a dica. E muito lisboeta. Uma pergunta importante. Porquê que vocês têm tantas pistolas aqui? Eu reparei nisso quando vim cá. Pode ter uma fantasia com cowboys. Brinquei muito com esta pistola. Essa é muito boa. Essa é melhor. Brinquei muito com esta pistola. Mas pá, o gajo tem de poder proteger-se, não é? Right to bear arms. aqui, o McLove concordaria contigo. Uhum. Exatamente. O McLove é grande apoiante do Trump. E há fotografias deles dois juntos. Yeah. Também já vi isso. É o McLove. Então, e tipo peraí, Ted Nugent e mais então, pá, e mais acho que se calhar o Mike Love, pá, se calhar consegue ser pior que o Jim Landy. Por isso é que eu estava a perguntar isso. É, pá. E há um perfil mítico dele da Rolling Stone, pá, há 5 anos, que ele parece tipo o maior idiota e que é tudo ele a dizer: eu não sei porque é que as pessoas não gostam de mim, mas depois a descrever como é que ela é um grande idiota. E é muito bom. Mas esta pistola, especialmente, é. Sim, é a pistola cor-de-rosa. Eu falado foi com essa pistola. Eu tirei uma fotografia ao Severo, eu a fazer-lhe assim, e ele teve isso durante os dias. Era tipo assim uma selfie, um bocado mais, sabes, gangster, assustadoras. Essa arma tem muito sucesso online. Pois tem. Mais que algumas bandas nossas. A Denise também gostou muito desta pistola. Toda a gente adora essa pistola. Tipo. E é dos únicos objetos que nunca desapareceu de cá. Como diabo, nunca teve uma estranhamente. Já me chegaram até a comparar essa pistola com o filme Spring Breakers. Sabes? Uma onda muito Spring Breakers, que é tipo gangsta cute. Tipo. Yeah, não sei. Faz os barulhos. Yeah, e há um truque que é para vocês fazerem barulho sem fazer clique. Isso. Consegues. Força, cara. Consigo. Cortei a tensão, isto agora se estivesse a tocar. Pois é, Rita está com um quarto de tensão. Yeah. Eu adoro esse truque, estou sempre a fazer. Tenta! Ok. Pronto, Salvador vai tentar. Aceito o desafio. Isto é ótimo para as pessoas que estão a ouvir. Acredito, o importante é acreditar. Tu consegues? Ser um com a pistola. Yeah, ser um com a pistola. Alright! É um quarto mágico. Então pronto, vamos investir muito este ano, isto é o futuro de Cucamon, investir na carreira de DJ do Vicente Futures. Vamos abrir o braço hip-hop da Cucamon. Ah, sim, sim, sim. Sim, sim. Vai ser aberto. Desvançado. Yeah, vamos começar a ter conjuntos e músicas de hip-hop. Porque já agora não será assim. Ou de try and rap. Pelo menos. vamos assumir o género mesmo. Para dar um contextozinho, é que o Sala ele tem assim um passado hip hop, então é um mestre freestyle. MC Saleiro. MC Saleiro, pá, Spaghetti International. Aliás, a Sofia. Saleiro ou Sala? Saleiro. O apelido dele é Sala. A Sofia já sabia quem ele era há muito tempo, mas não o conhecia por Sala. Conhecia-o por MC Saleiro. Ok. E pronto, então manda assim uns. Tem uma capacidade de improviso bastante boa, pá. Está ali 10 minutos, sabes, sempre. 10 minutos? Pá, ao mais. Para os ver, já. Pá, 2 horas a tocar, tipo, a mandar, pá, assim um jam gangster. Que era, eu estava na bateria, o Ferreira viu os teclados, assim, com uma. Pá, com os teclados mesmo gangster. Curiosamente, é uma coisa que nunca acontece. Tu na bateria, ele não. Já, nunca acontece, já. Estávamos a fazer um improviso que começou às 6 da manhã e acabou às 8. E. Pá, quase 10 minutos, ele teve non-stop. Não, e da outra vez, tínhamos feito uma semana passada em que foi para aí 4 horas, ele ficou sem voz. Yeah. Ou seja, há que investir pelo menos nesse talento. Deviam fazer um cover de um talento. Estás a ver isto já a fazer para a próxima vez que fizer um podcast? Não há nenhum dos Side Brothers em que tu queres, tipo, que seja a voz principal. Não. Mais ou menos. A voz principal, não. Não, eu nunca gravei, pá, ao vivo faço as vozes, mas... O Domingos é o faz as vozes, faço as vozes. O Domingos é o vivo, só faço ao vivo só porque ele está a tocar, e mesmo assim não faço todas, faço algumas. Não, é só para tentar chegar a perceber porque é que tu estás a fazer tantos jingles, é? Eu gosto muito de jingles, de estar a tocar, de fazer umas guitarradas. Eles não estão a fazer noutros sítios, eles não estão a mandar agora. Agora, pá... Por acaso é uma boa maneira de trazer mais cash aqui para a campanha. Uma divisão singles, jingles. E como ele fez a ideia, tem que receber uma porcentagem. Não é? Mas sim, mas claramente que aqui os estúdios Cucamonga vão começar a exportar, mas a vender produto musical para publicidades e para coisas dessas. O nosso objetivo é nos próximos 5 anos para ser uma multinacional, não é? Crescer mesmo assim a nível corporate. E são os teus objetivos mais portugueses, o gajo das redes sociais? Não, estou a brincar. Ou do raio gajo do business? Não, é só porque nós temos assim uma parte do nosso grupo de amigos, mesmo o António que não está cá. Sim, um dos nossos grandes amigos que nos acompanha desde sempre, desde que começámos a tocar, e faz parte da editora, é advogado e trata da parte legal da editora. Ou seja, isto não é só, só uma brincadeira, senhoras e senhores. Sim, temos leituras de contratos. É que só falta mesmo termos um contabilista, que no fundo és tu. Fazes mais ou menos função de contabilista. Agora tens feito as folhas Excel e as contas. Pai, mais alto nível das folhas Excel. E devemos dizer uma coisa, temos estado a trabalhar para isso e a Cucamonga, ao contrário de qualquer outra instituição portuguesa, não paga a 90 dias, paga a 2 ou 3 dias. Yeah. Pagamos logo. E isso gostamos de nos destacar. O que é fixe, não é? Acho que. Não, mas é que de facto, mas é, que de facto é uma cena fixe. Acho que é isso que vocês deviam ter no Facebook. Cucamonga pagamos paga. Pagamos a 90 dias. 3 dias. E mesmo nos discos e tudo, tipo, um carimbo até nós, pagamos a 3 dias. Porque é o tipo lema, de missão, que interessa missão da empresa. É. Mas pá, era fixe que Portugal deixasse de funcionar em 90 dias. Muito é difícil, complicado. Mas pronto, acontece. É difícil porque agora já está toda a gente 90 dias atrasada, não é? Basicamente. Pois é. Mas acho que nós já pagámos várias vezes sem ser 2 ou 3 dias. Pois já. Ao início. Mas não, mas primeira festa moderna, pá, demorámos o nosso tempo a pagar. E não, demorámos. E não foi, por nosso, não foi por nossa culpa. Foi um também. Bocado. Foi um bocado, mas também foi porque demorámos a pagar, a receber, e porque demorámos tempo a abrir a empresa. Mas aprendemos com os nossos erros. Aprendemos com os nossos erros. Neste momento temos aqui, pá, um gestor de folhas Excel magnífico, que usa templates como ninguém, que sou eu. E pronto. Salô, qual é que é a tua função assim mais preeminente na Cucamonga? Pá, nenhuma. Não? Não tens nenhuma? Pá, Salvador, eu no outro dia por acaso pensei nisso. E quem não tem uma função tipo assim mais tipo, destacável, para além de tocar nas bandas em que toca, és tu, o Domingos e o Manel. Ah, o Domingos ainda mexe nas redes sociais. Mas não na parte com o Camonga, mas na parte da banda dele e... da banda que o nome não pode ser pronunciado. Repara que eu estou a ter muita atenção a esta regra. Ótimo. O gajo mexe no Facebook da banda dele e não sei o quê, e mesmo, tipo, e está calado. Agora só o resto com o Camonga. Pá, nem está cá hoje. Não, é que ainda por cima vocês são um nome que chama pessoas e eu curto auto-sabotar-me. Exatamente, já porque o nome podia ser benéfico para o teu programa. Para mim, mas não, eu acho que tem piada não dizer. Eu estou a gostar do mistério. Organicamente as pessoas vão descobrindo. Olha, a banda X está a não sei onde. Vai aparecer nos comentários. Exatamente, sim. Espero que sim, espero que aconteça. Mas tens de arranjar uma atividade qualquer, Salvador. Tipo... Ah, por acaso não tenho grande interesse. Não, eu já sei, trabalhar mais. Já sei o que é que tu vais fazer, pá. Agora quando começar, quando há nada. Quem ser o gajo trata do merchandise? Não, ah, não. Epá, isso é um caos aqui. Eu estou a montar a nossa loja online agora, está seguindo a caos. Eu acho que tu devias ser o gajo do merchandise. Mas já comecei, hoje vou levar t-shirts para tirar fotos. Não sei o quê. É, vai lidar com ia marcar as carrinhas que a venda seca, tu, guerra! Olha, uma carrinha. Posso mas sabe. Tu vais tratar das carrinhas, da parte dos justiça. Que carrinhas seca. E hotéis. Tá, você tá louco. Salvador vai ser sim um secretário. Chega a estar à frente com outra atividade, para eles não te porem esta. É isso, é quem não se chega à frente leva com os restos. Eu, pá, dou, ofereço a minha boa companhia, pá. E já é o quê? Já nos vimos contar sortudos. Estou cá, eu estou cá. Quem nunca está cá e quem não proporciona, pá, proporciona música, mas não de outra coisa é o Manel. É tal como tu. Mas tu estás cá. Manel, porque assim, não. O Manel, eu como estou a dizer, o Manel e o Domingos, pá. Não, mas o Manel às vezes tem muita mão na parte de produção. Masterização em misturas. É verdade, Salvador, voltaste para o último gajo. É que o Manel, tal como o Diogo, é excelente técnico de som e já fez som também às vezes ao vivo e grava e é muito bom. E tu, pá, como é que é lógico? Não. Pá, eu participo em todas as bandas da Cucamonga, mesmo nos Guns. Em quase todas as bandas da Cucamonga. É verdade, sim, senhor. Quais são as bandas todas da Cucamonga? Modernos, Bispo. El Salvador, para já. Eu participo em mais. Surpreendentemente. Ah, não, as mesmas. Sim. Eu não tenho nada em Bispo, mas sou o melhor técnico de som da Europa em Salvador. Okay. E também sou técnico de som B dos Gansos. És o B. Sou o B, sou o B. Sim, és o secundário. E a vossa banda principal não tem nenhuma ligação à Cucamonga, sendo assim. Não, o nosso disco saiu o selo já. Saiu o selo. Saiu o selo. O último disco já é oficial. Por isso, para cá, lá a carinha Cucamonga. Então, não, mas não apareceu na lista das bandas. Não, apareceu porque fomos proibidos pelo entrevistador. Não, estou só a dizer, não podia ter dito a nossa banda. Ah, sim, mas é que no fundo, essa banda. Sim, essa banda. Estamos na traditória. Estamos na Sony. É verdade. E portanto. E temos um contrato de artista, portanto somos principalmente Sony, mas como somos nós, pomos o nosso próprio selo. Exatamente. Porque, apesar de tudo, também sai daqui. E não somos o único artista a fazer isso. Há muitas bandas que fazem isso, que são de uma editora major e depois. Põem o seu próprio selo. Exatamente. Fazem só tipo a marca. Está lá. E nós achamos piada a isso. Mas tentamos, essas bandas todas pequenas funcionam mesmo como editor. Tipo, os discos saem só pelo Cucamonga e não sei o quê, mesmo o físico, tudo feito por nós. Só temos dois físicos. Neste momento, dois CDs físicos, o resto é tudo digital. E os CDs físicos que fizemos são duas compilações que lançámos com as festas. Sim. Com as festas modernas. E que vamos fazer mais duas festas. Uma agora, quando é que é? Setembro. Setembro. Com o quê? É a festa Cucamonga 3. É a festa moderna 3, que o tema vai ser Bispo. Não tem um nome oficial ainda, mas a festa está planeada e vai ser a festa de Bispo. A ideia é sempre revolver cada festa à volta de uma das bandas. Yeah. Primeiro Modernos, depois agora a última foi o Salvador versus Ganso. Próximo é Bispo, depois a quarta é. Estamos já a lançar aqui um teaserzinho que provavelmente a próxima festa vai ser pretexto para editarmos pela primeira vez um artista que não é português. Exatamente. Através da Cucamonga. Yeah. Ou seja, vamos ter uma importação em princípio. Yeah. Import-export através desse negócio. Import-export, claro. Import-export. E não é como vocês, não é? Tipo, vocês têm um apelido estrangeiro. Não. Por acaso desta vez não é mesmo isso, é mesmo uma banda de fora. E que era fixe se chegaste. Há a possibilidade de eles virem tocar na festa moderna também, e já agora fazia sentido se eles tivessem músicas também na compilação. Isso é uma brincadeira fixe. E há de ser em setembro, tipo meio e fim de setembro, há de ser a data da festa. Segunda quinzena de setembro. Mas é com a mesma banda que foi. Eu só fui à tal com o Cid, com o Severo, com o Jorge. Em Ganso foi tipo. Foi as mesmas pessoas a tocar, sim. Mais os Gansos. Okay. Ou seja, foi uma banda ainda maior. Sim. Foi tudo uma cena. Éramos quantas? 11? Éramos 11 em Póquer. Gosto de contar. Acho que foi obra. Pá. Acho que é difícil meter 11 gajos em Póquer a tocar no Music Box. Yeah. Foi, por acaso, foi muito engraçado. E foi bem divertido. A próxima. E essa compilação, que se alguém quiser comprar, dá a vontade. Temos aqui muitos. Também somos nós os 11 a gravar todos ao mesmo tempo aqui em Alvalade. Assim, em versão assim, de ensaio, todos ao mesmo tempo ali. Yeah, foi live. Ficámos aqui basicamente a fazer as versões e a gravá-las. E pronto, é isso. Yeah. E a próxima festa moderna vai ser também com gente a tocar ao vivo mais do que a própria banda Bispo, mas não vão ser 11. Mas depois, para além dessas coisas, para além de muita gente em palco, vai ter depois uns extras e eventos e coisas muito especiais, mas que agora não quero revelar, quer que seja surpresa. Quero manter o mistério. Mas deixaste um teaserzinho. Epá, vai ter sexo. Olha, tipo, muito sexo. Tipo, sexo vende, não é? Tipo, toda a gente sabe. E a festa diz que vai ter sexo, de alguma maneira ou outra. Não sei se isto aqui é correto, mas estamos a discutir a possibilidade de uma sex tape. Pá, se quiseres, pois se quiseres, pá, não sabia dessa possibilidade. Claramente, mas... do Ferreira. Pá, óbvio. Já tenho muitos vídeos em biblioteca. É só fazer o leak. O leak. Faz o leak. Pá, eu só publico no X-Hamster. Os meus leaks só vão para o X-Hamster. Não meto no outro site. Eu sou patrocinado, lembra-se? É o outro patrocínio que estavas a dizer. Sim, eu sou patrocinado pelo X-Hamster. Mas é só em território fora de Portugal. Ou seja, tipo, resto do mundo? É resto do mundo. Eu aqui em Portugal tenho outro representante na área do sexo. Então, do X-Hamster. Por acaso não tenho, mas gostava de ter. Uma sex shop ou uma marca de dildos. Fica aí a dica também. Eu acho que isso é o pior sítio para tu pedires patrocínios desse tipo, mas Podes um podcast. Tipo, acho que nunca ninguém vai ouvir. Nunca sabe. Porque, porque achas, achas que as pessoas que ouvem o teu podcast não gostam de sexo? Estou à espera alguém que me ouça. Pá, sou eu. Acho que as pessoas que ouvem não têm poder para dar. Tu consegues ver tipo, os insights, tipo, consegues ver as pessoas. Já, no Facebook tu consegues ver quem tem like na tua página. Pá, se te deres ao trabalho de ir ver todos os perfis um a um. Encontras alguém que se calhar trabalha numa sex show. Talvez. Mas eu acho que não dá para ver toda a gente. Dá. Mais ou menos. Dá. Estamos a falar do estilista. Há muitos dias. Não. Sabes como é que eu sei que dá? Sim. Porque eu sei que dá. E já deu. Eu sei que dá. Porque já eu deu. Sei. Não, já deu. Já deu. Mas e agora já não dá. Mas essa informação ainda lá está no Facebook. Então há um código. Tens aqueles códigos que tu usas, tipo, quando queres convidar pessoas para um evento no Facebook. Sim. E metes um código e tu andas e mete logo toda a gente. E há um código deste também, ou seja, que é um código HTML. Então tu disseste as coisas todas, porque uma das minhas funções na editora é o HTML/design. Estou sempre à caça desses truquezinhos. E há um truque que eu já vi, que é o truque para ver quem tem like na tua página, tipo, ver mesmo todos, em que tu metes, tipo, metes o URL da tua página com um código de HTML qualquer à frente, e vais dar uma página escondida do Facebook, não terias acesso só com cliques, mas que se metes o código vês lá e aparece basicamente uma lista gigante e tu até podes tipo, fazer, pá, podes andar, pá, pronto, agora é uma página bué da básica, estás a ver, tipo, nem tem aquelas barras do Facebook, mas uma página bué estranha. Ainda deve estar com Só estou a pensar numa coisa, é que tu já fizeste isso na página de Cucamonga e na página da tua banda, que fiz muitos likes. Sim. E tu foste ver cada pessoa. Não fui ver, mas gostei. Like, não tive página. Tempo para claramente, isso. Claramente já aconteceu. Não, já usei, mas não, pá, não consegui ver os perfis todos, mas estive lá bastante tempo assim a ver. Era bastante. Era uma loucura. Era uma loucura. Era uma aventura para uns quantos dias. Ver todos os perfis. É que uma coisa é andar a ver, tipo, andar a fazer scroll. Agora, clicar no perfil e abrir, é que loucura. Uma maratona. É, completamente. Mas pronto, agora fica aqui para é só para dizer que a vossa banda tem muitos likes. Tem imensos, vão descobrir quantos. Yeah. Não, é assim, não vamos dizer quantos é que têm, porque se dissermos um número, se calhar é mais provável de descobrirem. Como? Não sei, tipo, se calhar as pessoas estão... Se estiveres no Google Pages desde o Facebook, não. Vê lá o meu raciocínio, se calhar as pessoas estão a ouvir e estão a pensar, pá, mas que banda é esta? E se eu disser um número, as pessoas podem fazer uma associação, tipo, do número de likes. Já tem um X número de likes. Exatamente. Então, são grandes. Ou são grandes, ou médios, ou pequenos, percebes? Então eu não vou dizer. Acho que a partir do momento em que eu já disse que vocês já estiveram no top. No top? Que top? Já disseste que éramos no top? De venda de discos? Ah, é pá, não conta. Tivemos muito pouco tempo. Não tivemos, não. No top, depois tivemos duas semanas. De termos estado em primeiro, estávamos tipo em sétimo. Sim, já subimos outra vez, depois fomos para 16º, depois fomos outra vez para o 9º. Desgotam salas de concertos. Sim, mas agora matou o mistério. Sim. Não, as pessoas já têm estes. Mas tu sabes os vossos nomes, pá. Alguns deles, já. Os nossos nomes. Os nossos Podemos números. Também adiantar que, pá, não somos os Dama. Yeah. E já fica assente. Portanto... Pá, por acaso era lindo os Dama. Eu e o Ferreira fomos ao live, pá, há 2 dias. Yeah. E fomos ao Mac antes de comer. E estava o caixa dos Dama a pedir à nossa frente. Pois foi. E houve uns gajos que estavam tipo a cantar a Luísa, pá, mas yeah, a música dos Dama, em tom de gozo. Em tom de gozo, foi chato. A cantar a poeda alto e eu coitado. Estava ele a pedir o hambúrguer à nossa frente e depois o People começou a cantar bué no Mac de Algés, tipo a música dele, coitado. Yeah, ele tipo, pá, pediu e tipo, foi comer lá para fora, para a rua, sabes? Yeah. E estava sozinho ele? Não, estava com um amigo. Foi no meio de Algés? Pá, uma música do Randy Newman que se chama It's Lonely at the Top. É uma música muito triste. Eu estava a imaginar imenso essa música. Pá, enquanto estava a ver esse evento, pá, aquele gajo tipo, a pedir um cheeseburger e a cantarem tipo, a música dele. Ha ha! Luísa! E ele a pedir um hambúrguer e eu ouvindo a música tipo a pianada de uma triste lá ao fundo. Mas pronto, foi chato, tive pena. Eu também fiquei com pena. E pensei que fosse no recinto e não estava a ver nem os Dama. Nem vocês, a não pá, serem VIPs. Nem um Mac no. Coisa, acho que não há Mac no live, pensando bem. Eu não sei, não como carne no. Ok, não vais já à procura desses estabelecimentos. Obrigado. O que é que o Cristiano está aqui a dizer? Mas fui muitas vezes ao... Cristiano, é os mesmos Dunks. Ok. Foste quê? Fui muitas vezes ao McDonald's quando comi carne. Ah, ou seja, é recente, não comes carne? Já tem alguns anos. Tem. 15 anos. Ah, ok. É pá, pô, é tempo. São muitos anos sem comer carne. Alguns de vocês nem sequer eram nascidos nessa altura, vocês são todos crianças. É pá, relativamente. Há 15 anos acho que era porque... Se não me engano. Mas não, pá, eu não pensava em não comer carne na altura. Eu não penso em não comer carne. Eu tento só comer frango e só comer, não comer carne e vacas. Já não é mau. Já é um... Pá, mas o que é a vida sem o bitoco? Ah, agora isso lembro-me. Eu, por acaso, tu não é evito comer carne, mas estou um bocado farto. Tipo, de comer carne. E hoje vou logo, tipo, meu pai hoje faz anos, entretanto. E, aliás, eu tenho que ir daqui a pouco aqui jantar fora com ele. E ele fez-me... Perguntou se eu podia jantar fora. Eu disse que sim. E ele disse que vamos jantar fora. Pá, não sei como é que se chama um sítio, mas é um sítio só tipo de altos, tipo... bifes, tipo altos cortes de carne. Tem um nome, não sei como é que se chama. Não. Não? Eu não sei. Tem um sítio que é só tipo de carnes. Só tipo... Só tem mesmo tipo alto bife. Não sei como é que se chama, mas não faço ideia. Não sei se é tipo bife, se por acaso não me apetecesse muito. Tipo, hoje em dia para mim é uma cena bem pesada, pá. Comer tipo assim um bifão. Vai-me saber bem, mas. Peta salada. Posso pedir isso? Eu acho que é um bocado triste, pá. É pá, já, eu não vou tipo. É que eu não sou vegetariano, tipo, eu gosto, mas já estou um bocado farto. Então tipo, vou chegar lá e não vou pedir só uma salada e depois está tipo o meu irmão, pá, a comer três. É, o meu irmão vai comer o meu. Mas pá, mas de vez em quando, pô, ontem que ah, soube muito bem, mas tinha. Mas, pá, mas não foi o melhor hambúrguer de todos que eu comi nos últimos tempos. Pois não. Sim, um médio. O meu estava muito bem passado. Tipo, pá. Não, já que sim, vocês são das poucas bandas que têm um bom hambúrguer. Pois era. E era, pá, eu não vou dizer qual é o nome da hambúrgueria, para não manchar o nome do nosso hambúrguer. Aqui... Basicamente não era na hambúrgueria que tem o hambúrguer com o nome da nossa banda, que eu também não vou falar. Está aqui ganhando mistério, tipo, estamos só aqui a falar só de coisas bem misteriosas, as pessoas devem estar muito confusas. O restaurante onde nós temos o hambúrguer já nos foi um restaurante muito querido, que era aqui na nossa sala de ensaio, de liga, e nós falámos muito do Douro e fizemos lá um hambúrguer com ele, só que entretanto já foi vendido. Ele vendeu a empresa, portanto aquilo agora, pá, nós vamos lá. Eu gostava sempre que me oferecesse um hambúrguer quando lá foi. Mas não oferecem. Pá, não, estou-se a cagar, ninguém sabe. Pá, e portanto, está lá o número, mas nós não conhecemos sequer. Pá, não lucramos com ninguém isso. Que lá está, não lucramos com isso. Portanto, pá, hoje em dia, pá, eu honestamente preferia não ter, não que o nosso número lá tivesse, mas... Mas pronto, isso talvez, pá, falas aí com o vosso advogado, pá, e pá. Era isso que eu ia sugerir. Temos um advogado para isso. Já temos um à disposição, não é? Mas era um sítio bastante simpático, aquele original. Era bem fixe, pá. Já agora, pá, o original honorado, pá. Meus amigos. Pode dizer o nome! Das tudo, pá. Desculpa. Hã? Ah, não, eu não disse nada. Quer dizer palavrões? Posso? Claro que sim. Porquê não fez poder dizer palavrões? Pá, não sei. É um caso, tipo, uma coisa oficial. Uma coisa mais oficial. Pode ser tipo o Éder, pá. O Éder hoje. O Éder hoje pegou no microfone. Toda a gente diz palavrões agora desde que Portugal ganhou, portanto. É pá, sim, mas sei, cá em Portugal nós não temos uma relação muito simples com isso. Tipo, mas tipo, telenovelas, estás a ver? É pá, bolas! Olha. Que chatice, Nuno! Olha, isto vai cair daqui, pá. Mas vai. Não sei se assim onde deve o meu caralho, pá, tira lá isso. Onde é que está o cinzas? Não, mas podes dizer o honorado. Era o sítio. É. Não, mas o chão estávamos a. Agora as pessoas agora vão ver o menu. Pai, sim, mas tu achas a piada, tipo, é uma pista para o mistério, isto é tipo um episódio do Sherlock Holmes. É que eu só não acredito que tu não vai dar, porque hoje já não apetece fazer publicidade. Eu percebo também, já. Antigamente sim. Já não temos aquela ligação no coração. O Márcio, pá, já não. O Sassete, o Chico. Já. O Márcio era o próprio honorado? Era o Márcio. O Márcio era o honorado. Era o gajo. E pronto. Já não vejo há um tempo, mas encontrei o pai no ano passado, há 2 anos. Eu também. Estou contigo. Ele não era brasileiro, eu tinha voltado para o Brasil. Sim, yeah, exatamente isso, ele voltou para o Brasil. Yeah. Mas continua a ficar. Pá, pelo menos já, há 2 anos ou 1 ano veio. Uhum. Ah, deve estar a receber uma renda, portanto não deve necessidade de cá vir. Como assim? Uma renda. Ele não vendeu a coisa? Vendeu tudo. Não, ele vendeu, não ficou a receber nada. Não, vendeu tipo um buyout, estás a ver? Tipo, deram num preço e o gajo, ok, tchau. O gajo vendeu aquilo tudo. Não conseguiu pôr num preço irrisório, tipo, baixinho. Yeah, e ficou a trabalhar para eles, ao princípio, como consultor. Tipo, o gajo de repente. Sim, que é para manter o franchise igual, não sei o quê. E o gajo estava lá à frente daquilo, tipo, a ver se aquilo. Mas. Agora foi fazer hambúrgueres para o Brasil. Acho que foi mesmo isso. Ah, foi fazer hambúrgueres mesmo para o Brasil. Acho que foi a primeira cena de hambúrguer para o Brasil. E de facto, onde eram feitos por ele eram mesmo bacanas, pá. O gajo, pá, foi o pioneiro das hambúrguerias, pá, gourmet. Todas da cena hambúrgueria em Lisboa. Foi o gajo, pá. Primeiro 2011. Já. Longinho com o ano. Lançou aí essa febre dos hambúrgueres. Trendsetter. Eles até já nem têm aqueles hambúrgueres pequeninos que eu fazia. Tem, não. Tem. Ah, não, não tem os mata-bichos. E há os mata-bichos. É um euro. Mas tem os mini. Os mata-bichos eram tipo mini. Os mata-bichos eram lindos, eu adorava o mata-bicho. Era o poupança. Sabia bem, às vezes chegava lá, pá, era só para matar o bichinho. O gajo fazia um grande hambúrguer. Estavas a dizer, Vicente, que não era o melhor hambúrguer que tinhas comido nos últimos tempos, o que vocês comeram ontem, lá foi? Sim, exatamente, comemos qual ontem. Qual é que foi o melhor? Pá, foi. Eu há uns tempos fui a Londres visitar um amigo nosso. Five Guys, mas são Five Guys. Não. Five Guys é outra conversa. Isso é muito bom. E não, eu fui lá a uma cena que o Freitas me levou em Camden, que era o Ashi Camden. Ok. Pá, que era um hambúrguer. Pá. Pá, eu há pouco tempo comi um hambúrguer. Só que depois larguei 30 pounds por um hambúrguer e duas jolas. E uma entrada. Aí, mas no Five Guys. Five Guys é tipo. Fast food, mais ou menos. Yeah, mas era assim, tipo assim que eu gosto mais desse hambúrguer. Gosto mais de hambúrgueres com noção para ser tipo assim. Tipo, olha, um... há pouco tempo o meu hambúrguer de fast food pá, que foi inacreditável. Pá, fiquei mesmo surpreendido. Que é o do Burger King novo. Qual? Com ovo. Isso é bom. Não. Pá, que tem onion rings. Ah, esse é. Estou comigo contigo. Esse é muito bom. Não. Parece que também vi lá no. Pá, é o Double Bacon XXL, mas só que ranch, só tipo barbecue, tipo, é um especial, vem com onion rings, bem da grossa, é muito bom. Double Steakhouse? Não? Não, pá, é um especial, Vicente. É o novo, chega lá que era o novo, e tem bué onion rings. Quero o novo. E é muito bom. É o novo, pá, e é um duplo cheese bacon, basicamente é um duplo cheese bacon com molho barbecue e onion rings. E é muito bom. Lá na Holanda chamavam isso Double Steakhouse. Não, Steakhouse é diferente. Steakhouse tem cebola frita, porque o steakhouse não é cebola isso, frita aos pinhos, não é? Não, e steakhouse não, também mas tem queijo parmesão. Pois é. É muito bom. Mas isso é cá, eles lá, o double steakhouse era isso, era double cheese bacon com onion rings e barbecue sauce. Ok, pois, sim, yeah, é tipo, estamos a ter uma conversa com a Pulp Fiction. Era isso que eu ia dizer. Estamos a ter a conversa mais Pulp Fiction do mundo. Quarter Pounder with cheese and royale. Onde eu queria, que era falar sobre hambúrgueres na Holanda e como é que é diferente cá. Mas aqueles lá, por exemplo, não tinham double cheese. Pá, eu nunca mais cheguei. Passaram 3 dias. O melhor disso é que o Vicente está com uma pistola na mão e com o cabelo apanhado atrás. Pá, e o gajo também se chama Vince. É mais, isso é cósmico, pá. O gajo é que o João Travolta hoje. Só faltava dançar e lembrar patrão com uma Travolta nesse filme. Também não deu mal. O Beda Sorrateira mandar um WhatsApp para o grupo de banda enquanto anda a ter entrevista. Tem de ser porque está aqui já. Eu sei, já disse que sim. A pessoa da editora da nossa banda. A perguntar se temos uma reunião. Exatamente. E só faltam os dois baldas. Que também não estão cá, responderem. O Manel e o Domingos também responderem tanto ao mail como estão a faltar aqui hoje. Ah. E okay. Eu quero fazer um. As pessoas que faltam aqui, da Cucamonger. Falta o Joaquim Quadros, falta o Joaquim Quadros. O Manel Pário, yeah, o Manel Pário, António Branco e Domingos Coimbra. Mas esses já tínhamos todos mencionados. E o Diogo. Diogo está, mas não está. Diogo já apareceu, já disse olá. Já disse olá, pá. Ele disse olá, pá, vimos cá o tabaco. nem disse adeus. Eu gostava só de clarificar, pá, que o Diogo também é conhecido como Horse Master. Já, yeah, Horse, cavalos. Shadowfax. Yeah, tipo, nomes de cavalo. Olha ele a gravar assim, agora não sei se está ouvindo o microfone, ou está a gravar umas pandeiretas. Yeah. Estão a ouvir? Tinhas igual coisa. Ia, Pulp Fiction, pá. Ah, só faltava, não sei. Então, estou a gostar do cenário, estou a Pulp Fiction. Adorei perceber-me disto, pá. Foi uma grande coincidência, estava tudo a bater certo. Não, mas eles lá, logo a seguir de dizer isso, mas eles lá fazem assim, foi o que ele começou a dizer. Aí já não era sobre hambúrgueres. Ah, não, estava a falar sobre IA, porque eles lá não fazem. É mesmo a cena do Pulp Fiction, é tipo. McRoyal with cheese. E não há double cheese, que é o melhor hambúrguer do Mac. Na minha opinião. Double cheese. Estás maluco. Ah, Natura. Double cheese Natura, pá. Que é porque o Natura é o que se aproxima mais do Five Guys. É verdade. Pá. O double cheese Natura é muito pior do que o double cheese, pá. Discordo. Não, double cheese Natura é o melhor hambúrguer do Mac. Cheese, estás porquê? Double cheese Natura, estás porquê? Mas digo-te já, e o molho, mas digo-te já, fica igual ao Five Guys, que é tipo, bué hambúrguer América, que é tipo, só tudo, bué. Ah, mas o Five Guys é. Mas calma, a cena do double cheese Natura, que é um grande truque. é que é o dos poucos que vem literalmente acabado de fazer. Yeah. Tu pediste Natura. Mas é que. Não, então tu pedes um double cheese e depois tipo, eles têm lá 50 e estão lá tipo, há 5 minutos. Se tu pedires-me, se disseres que era um acabado de fazer, eu não me importo comer um que já lá esteja. Eu sei, mas ó, estás a ver, ninguém pede um que esteja tipo, eu quero um acabado de fazer, ninguém vai fazer. Aliás, não sei se eles servem lá um Big Mac. Eles têm que evacuar aqueles, não sei se eles servem isso. Então, mas tu queres, pedes um truque, queres um truque melhor do que esse? Double cheese com tudo. E extra queijo. Eu sei, mas eu faço isso com o double cheese Natura, que é um double cheese Natura com extra queijo. E fica, pá, delicioso, é mesmo muito bom. Não há um hambúrguer no McDonald's que não está no menu e que eles são obrigados a ter. É com o Jack and Pede. Royal Cheese. Que é muito bom. É tipo o Chicken Cheese. Não, McRoyal Cheese. McRoyal. É, em vez isso de é o Deluxe. Não, isso está no menu. Não está não. Tá. McRoyal Deluxe está no menu. McRoyal Bacon também está no menu. Eu sei disso porque isso é o meu hambúrguer. Yeah. Eles estavam a falar de double cheese, eu sou o do Royal Bacon. Yeah. E tens um terceiro que é o McRoyal Cheese. Que é muito bom. Que só está na lista, mas não está nas imagens. Yeah, exatamente. Está na... E que é bom. É, eu gosto queijo. O queijo de tomate é queijo de tomate, alface. Eu nunca gosto de bacon, qualquer coisa com bacon no Mac, porque o bacon é sempre muito mal. Não é tão bom como o do Burger King, não. O bacon do Burger King é mais fixe. É tipo uma bolacha de bacon. Yeah, yeah. Pá, tu não é aquela coisa de... Pronto, eu vou agora uma casa de carnes comer um bife, já vou saciar essa fome. Portanto, vocês... Pá, só um pequeno à parte. Vocês vão jantar a casa antes do jogo? Eu acho que vou comer para vir a casa para a mãe. Jogo? Vamos jogar futebol. Ah, está a dar tempo. Então eu olhar para a televisão. Jogo. Apresentar aqui. Não fomos campeões ontem. Eu sou não desportista da banda. Eu sou não desportista de desportos coletivos. É o gajo mais fit de todos. Eu já fiz atletismo. Mas pouco tempo. Sim, fiz um ano. Fiz um ano e depois começámos a tocar e eu caguei para o atletismo, na verdade. Nunca foste desportista. É tipo bom. Não, mas eu estou a dizer, não sou desportista dos jogos para os atletismos, mas gosto muito de correr. Pá, sabes que o Bonga teve o recorde dos 100 metros. Ah, sério? Português, durante anos. O Bonga cantou. O Bonga veio para Portugal para ser atleta do Benfica, de corrida mesmo. Isto antes dele de começar a gravar. Ou pelo menos a lançar discos. Isso é lindo, pá. Mas é ainda como português de Angola. Sim, tipo ele era angolano e veio para Portugal para tipo correr no Benfica. Virado a Mália de Angola. Pá, o Bonga é nós somos fãs. Bonga. Eu gosto muito do Bonga. Eu fui ver o Bonga na sexta-feira, foi incrível. Tu não foste também? Eu passei lá. E de relâmpago, mas cena que eu já vi o Bonga N vezes. Yeah, lá no... A minha tia, a mãe do meu primo direito, é uma das donas do Beleza. Ok. Pá, então eu li as mornas, as africanas. Eu já não vi o Bonga há 10 anos e a grande diferença é que ele já não dança tanto. E ele há 10 anos. Agora está velho, ele senta-se e está ali a tocar. Sim, sim, sim, sim. Mas ele há 10 anos ainda mexia. Sim, como ex-atleta que é. Pronto, tu. Relacionar querigas. Tu foste atleta? Eu fui atleta brevemente. E gosto de muito, sou o único de nós que gosta de correr só por correr. É assim, o Ferreira de nós tipo, deve ser o que faz menos desporto hoje em dia, mas é o único de nós que não é gordo. E ganhei. Ou seja, ganhei. Já não estou bem gordo, pá. Mas pá, o Ferreira está mais magro que tu. Está bem, claro. Está bem, nós não somos todos muito gordos. Há uns mais gordos que outros. Pois já. Eu já tive. Let the record show que eu estou aqui a passar a mão na peça de Salvador. Eu gostava de dizer que já estive no campeonato dos mais gordos, pá, e neste momento estou no campeonato dos mais magros. Portanto... Isso é o que tu achas. Pá, isso é sempre a tua visão das coisas, pá. Não, mas é que eu em defesa do Tomás, pá. O Tomás não é um gajo muito gordo, tem pança, que é diferente. Ou, não, ou seja, é falso assim, gordo, não sabes a dizer, falso gordo. Ele não é muito gordo, mas é dos que tem mais pança. Yeah. Tem as pernas bem fininhas e depois salta-lhe assim tipo um pluft. Não, e sou o que pesa menos, sem dúvida, da cucamonga inteira. Aí, ah, não, porque eu peso muito pouco. Eu peso 65, pá. Então pesamos o mesmo. Pois, pá. Durante o ano passado pesei 64, este ano... Estás a dizer a verdade. Estás nos 77, pá, aí. Não, 75. Pois. Sou um gajo bem. Estou com 73. Pá, neste momento a cuca, não sei, por acaso o Jack ainda deve estar quase lá. Mas okay, nos 3 dígitos. Nos 3 dígitos. Mas é para um gajo. É para um gajo. O Jack não tem. Ele é proporcional, o gajo é altíssimo e tem os ombros largos. E é um gajo muito grande. Não é próprio. Pronto, não é magrinho. Fit, mas... Sim, sim, não tem os abdominais todos definidos, mas só que tipo, é um gajo tipo. Imponente, pá, é assim, o Manel também é alto, mas. Pá, o Manel devido esteja perto dos 3. Não, está nos 90. Manela é bicho. Já levas com um caminhão. Manela é tipo o da Mountain, estás a ver? É o Mountain aqui da Cucamonga. Pá, quando há assim um problema. Verdade que, pá, nas poucas vezes que tivermos stress, nas situações mais agressivas, o Manela é quem. Quem resolve. Eu gosto que os que não vieram estão a fazer. Vocês estão a fazer especulações sobre o peso dos que não vieram. Não, especulações, são confirmadas. Eu estou constantemente a perguntar o peso às pessoas. Olha, eu, por exemplo, também sei que o Domingos pesa o mesmo que eu, 75. Pois pesa, mas tem menos de 10 cm quase. Pai, tu tens os ossos grandes, pá. Mau sinal, para o lado dele. Pois. E o Horse, pá, o Horse suspeito, pá, que anda ali nos 70. Isso estou a especular. O Horst é magrinho e é bastante mais baixo que eu. Eu acho que o Horst é capaz de pesar mais... mesmo ou menos que eu. É, yeah, sempre mais levezinho. O Tony White não é propriamente... Assim, o Diane deve estar nos 75, diria. Se tivesse que apostar... 70. Sim, entre os 70 e os 75. Que assim, um bocado frágil de ossos, pá. De, tipo... E eu adoro que as pessoas que não sabem quem vocês são e que ainda não foram procurar a internet, não sabem o nome da vossa banda. Chama o peso de toda a gente. Exatamente. Acho que é divertido isso. E os hobbies? As aptidões desportivas? Não, já estabelecemos com o Francisco, que é designer. Vocês estudaram o quê? O Salvador e eu fomos colegas e parceiros de projeto em arquitetura. Ok. E tu em ciência política? Isso. Não, eu tive a ciência política, okay. Mas antes disso, pá, tive 3 anos do técnico a estudar engenharia e arquitetura naval. Ok. Depois... Disse que acordei um dia. Viste, pá, disse, o barco a meter água? Acabou, fui ter com a minha mãe e disse: olha, mãe, pá, não vai dar, não aguento mais o técnico, isto não é para mim. Pois o Manel fez ciências musicais, o Domingos também fez. E relações internacionais. Eu fiz na Nova, ele fez na Católica. O Joaquim em Comunicação Social e o Horst também tirou ciências musicais com o Manel. E o António. Direto. Na clássica. Então, António é o mais reto de nós todos. O António, que até há pouco tempo trabalhava, era road manager da banda cujo nome não pode ser pronunciado. Sim, da vossa banda. E era o emprego dele. E ele agora arranjou um emprego, pá, num escritório de advogados. 9 to 5, yeah. Trocou, pá, trocou a vida do rock and roll pela segurança e de um trabalho. Por esperar, mas pronto. E vocês ficaram muito maiores, entretanto? Foi agora, ele acabou de arranjar trabalho. Portanto, ele teve ok, ele ainda teve acompanhou. Sim, sim, sim. Mas vocês ficaram um bocadinho maiores, não? Com este disco? Sim. Com o último. Eu acho que em termos de crítica, foi onde foi o maior sucesso. Okay. Crítica e vendas e airplay. Porque em termos... A equipa é a mesma. Em termos de equipa estamos iguais. Não, mas não é em termos de equipa, mas em termos de... Em termos de vender concertos, não me senti uma... Ok. Não, vendas já soubemos que já foi muito mais. Foi o disco. Vendas de discos. Vendas de discos. O disco vendeu mais, mas... Mas vocês também fizeram aquela coisa de com um bilhete para entrada? Para fizemos tipo assim todos os discos. Ok. E mesmo assim este disco até agora foi o que está... Mas foi o que vendeu mais. Sim, está a vender mais. E depois também houve, para nós, calhar, um bocado... Estávamos todos um bocado à espera que houvesse mais concertos este ano do que não. Estamos realmente a ter. Mas eu acho que pode ser um efeito do disco ter saído, se calhar, muito em cima do verão e do verão já estar a começar a ser marcado tarde. Yeah. Ou das ocasiões, sabe? E se calhar é uma coisa que eu acho que também virá com um bocadinho mais de tempo, a seguir ao verão. Se calhar para o verão que vem, está mais... Mas mesmo assim, vocês já fizeram umas quantas coisas grandes. Os festivais grandes estamos a fazer. A última vez que eu os vi foi no Rock in Rio. Portanto, olha, tocaram no Rock in Rio. Mais uma pista. Não, sim, mas estás a dizer tocar no Rock in Rio, ou seja, são... Se calhar são bem fechada. Yeah. Olá. Olá, nós somos os Mighty Sands. Yeah. Aí, não digas mais nomes, era só... Yeah. É assim, estás a cortar hipóteses. Vocês ainda podiam ser os Mighty Sands. Quem é quem? Ainda podiam ser os Mighty Sands. Ainda podíamos, mas não podemos. Caga nisso. Há umas quantas que podemos ser, pá. Vou lá, muitas bandas portuguesas a tocar. Yeah. Também nem digas nem o nome, nem o possibilidade. Chutes. Tu gostares. Pá, na volta sou o Calo e ninguém sabe. Exatamente. As saudades de ti. Tipo ontem que na final assim estava a dar chutes, pá. Não, Paris, pá. Toda... Pai. Não, e houve hoje um momento, pá, muito bom, que foi eles a chegarem ali a Belém, foram cumprimentar lá o nosso presidente. Chegaram num autocarro daqueles que têm, têm a parte de cima descoberta, sabes, que vão lá todos em cima. Sim, a chegar, sim. E tinha um PA montado no autocarro. E com essa música? Com essa música a bombar, e o Ronaldo agarrou o microfone e cantou a música toda, só ele, tipo, pá, dar ganda show, ganda concerto, pá, estava milhares de pessoas a... Eu lindo ouvi isso, pá, milhares de pessoas a saltar, o gajo a cantar a minha casinha, pá. Pá, isso é que está no YouTube, aconselho, pá, vão ver. Eu vi na página do Nilton. Viste? Ok, e agora é a pergunta, porquê que tu segues a página do Nilton? Não sei. Foi alguém que partilhou, apareceu no feed. Que conhecência que eu sigo no Facebook? Por acho que eu sei que era disso, Nilton. Esta coisa do Raconete, há bocado. Queres-me pensar, mas nem sei. Será que eu sigo algum comediante no Facebook? Português? O Nilton? Não, no geral. Acho que sim. Eu sigo vários, mas... Eu sigo... Não estou a ser julgado aqui. Epá, eu vou confessar, pá. Não sigo muitos comediantes, pá, mas eu sigo o YouTube. Eu sou o ICK. Sigo o YouTube alguns. O ICK tem cenas no YouTube. Tem uma página. Mas não há de pôr muita coisa. O único comediante que eu sigo português, e é só porque eu já o conheço há muito tempo, é aquele puto dos Boomerang, o Pedro Teixeira da Mota. Ok. E é porque já o conheço há imenso tempo. Puto dos quê? Dos Boomerang. Ah, exatamente, isso é aquele programa que eles tinham. Ainda tem? Ah, foi o puto que fez uma música. Pista! Fez uma música aqui? Fez uma coisa. Fez um vídeo. A gozar convosco. Revelou até mais uma pista, mas agora estou a gostar de dar umas pistas de vez em quando. Ele fez uma pista. Relacionado com esta nossa banda. Ok. Mas a fazer troça de vocês? Não. A usarmos como um vídeo com a avó. Texto para fazer. Exatamente, usou uma música. Nós somos veículo para a comédia. Para a risada. Nós gostamos muito de risada. Pronto, mas eu estava a dizer, não seguindo muitos comediantes, passou um fã sério de memes. Deck memes. Eu também, sou um fã. E o Ferreira. Mas comediante, só se for americano, e mesmo assim estou a tentar ver. É que eu não sou muito dado. Os comediantes usam muito o Twitter e eu não sou nada de Twitter. Também sigo alguns franceses que são bons, pá. É? Depois eu não tenho essa escola francesa. Não sei se já ouvi-te falar. O Gardner Malé tem piada. Pá, assim. Faz logo, Salvador. Eu tive 7 ou 8 anos de francês, da escola secundária à faculdade, e falo muito pouco francês, portanto. Pá, é uma pena, sabes? Há muita gente de escola secundária até. Escola liceu até a escola secundária? Desde o 7º ano. Sim. Até ao segundo ano da faculdade. Ah, pois, porque tiveste em letras. E lá, já. Eu tive só no liceu, então tive pouco. Pá, e é uma pena, porque pá, a cultura francesa tem coisas, pá, muito boas, pá. Muito boas. Uma delas não é o feixe. David Guetta. Nem o David Guetta, nem o feixe, nem a abertura do euro. São coisas que... Não, mas eu consumo coisas da cultura francesa. É só... Sim, não. Eu não falo muito bem francês para ver com dinheiro francês. Sim, porque também deve haver imensas piadas que tens de estar dentro do... 8 anos de francês foi que eu tive. E falo muito mal. Isto diz muito do ensino público em Portugal. Pois. Olha, eu agora uso aplicações de aprender línguas e estou a... O ensino em geral. Não só por isso. Parece que estou a desenvolver do ensino privado. No outro dia vi uma notícia... Ah, não queremos tornar isto numa uma coisa política. Não, mas no outro dia vi uma notícia bem engraçada de uma escola em Berlim, se não me engano, que até... Tipo, aos 15 anos, não tinhas cadeiras nem notas. Aprendias só. Isso são escolas. E tu dizes aqui em Berlim que os alemães têm tipo uma cena boeda nazi. Pá, digo-te já. De ensino. Vais da ser finlandês. É um bocadinho forte, não? A Finlândia. Pá, lembro que era assim, mas é um bocadinho forte. Mas acho que está a ver a Finlândia que fez um programa de ensino novo qualquer, todo. Pá, mas é que fazes parte da razão pelas quais eles têm pouco desemprego, que é eles acompanham as tuas notas, desde que tu és. Pá, desde que andas na primária. Quando chegas aos 12, 13 anos, pá, eles decidem por ti se tu vais continuar a aprender no ensino geral ou se mandam para um ensino específico para. É em Berlim, está aqui, Berlim School, é uma escola em Berlim, que é... Berlim é assim um bocado diferente do resto da Alemanha. A quantidade de substâncias que diz, eu estava aqui a errar em tudo e estava a dizer só a temática, mas eu tenho tudo, que é, até aos 15 anos, não tens nem timetables, nem estilo de ensino, nem aulas, nem nada. Tu é que decides o que é que queres aprender e... como é que é? E só tem... estás a tirar as lições que queres da cadeira que quiseres e só tiras um exame também quando quiseres. Ou seja, quando queres ser avaliado sobre uma cena, quando sentires tipo apto para fazer um exame, seres avaliado... Eu sei, essa coisa que tu estavas a falar... Isto é em Berlim mesmo, isto é mesmo em Berlim. Mas é que isso em geral funciona com... Sim, isto é uma escola de testes. Isso deve ser uma coisa específica. Mas acho que está a funcionar. O normal lá é, tu começas, tu tipo... Disseste o teu apelido a falar. Sou eu, e o meu apelido não me ensinou nada disto, mas sim o meu intercâmbio no Liceu Francês quando fui visitar os alemães. Os gajos, tipo, chega ali a uma certa idade, que eu acho que é... Não sei se é na passagem para o décimo ano ou se é um bocadinho mais cedo, que os gajos são separados em três tipos de escolas diferentes. Que é a mais avançada para ir para o ensino universitário, é a gymnasium, a seguir é tipo Hauptschule, e a terceira é Realschule, ou assim. Hochschule. E é tipo, os piores alunos vão logo para coisas que vão ser direcionados para cursos profissionais e não sei o quê, e técnicos. Mas aqui é uma coisa que é assim, tomar, parece mal, mas eu dei-me um bocado mal. É um bocado mal. É um bocado chato. É um bocado chato. Puta, é um bocado mal, pá, quando és puto, mas. Eu, sim, pá, é bom para arranjar emprego para toda a gente, mas pá. Mas era o que eu ia dizer. Não, não, a maior parte das instituições não têm as várias escolas. Tipo, tu sim, chegas e tens vais mesmo para um edifício diferente. Para um mas, por exemplo, eu... E estás posto, tipo, pá, com os piores alunos, não sei o quê, é um bocado estranho. A minha mãe dizia em Praga. Eu tenho amigos que eram eu fui lá visitá-la com o meu irmão mais velho e com o meu primo. Pá, nós conhecemos lá umas alemãs e fomos lá beber uns copos com elas no Hostel. E quase todas delas, só havia uma que estava na universidade. E todas eram tipo, tinham levado esse caminho da escola tipo, técnica a ensinar. Aí uma delas, que era a mais velha, tinha 30 anos, pá, contou-me que tinham ensinado a ser profissional de administração, basicamente secretária. Pá, e que pá, tinha 30 anos e recebia 5 mil por mês, só como secretária. E tinha andado a subir, pá, trabalhava numa grande empresa como secretária, geria a vida do CEO. Pá, recebi 5 mil para os 30 anos. Acho que o Salvador acabou de repensar ser o secretário da Cucamonga. O Salvador vai ser secretário do restaurante do irmão. Mas é que o irmão de Salvador tem um restaurante. O irmão de Salvador tem um restaurante. O irmão de Salvador tem um restaurante. Os alunos com mais dificuldades, tipo. O Salvador vai ser hostess. E a gente disse, tipo, advogado, que fizeram um clássico. Ah, sim, claro. Queres fazer uma publicidade ao restaurante do irmão ou não? Queres, claro. O Salvador vai fazer publicidade ao restaurante. Está na hora do jingle. Como? Ok, eu vou tocar. Pois não, eu vou tocar mais baixo. Tu também disseste baixinho, espera lá. Não, mas deixa eu acabar a coisa. Não, mas eu acabei, sendo que ele falou baixinho, está lá. Não, mas ele tem que começar a falar, dar tipo um... Restaurante na rua de São Bento, perto do Poço dos Negros. Para todos os gostos efetivos. Para quase todos os gostos efetivos. Porquê que é quase todos? Porque só tem dois pratos. Carne e peixe. Carne e peixe, exato. Ok. Portanto, tu comes peixe? Não. Então tu não... Pá, ah, não, eles têm de vez em quando uns nacos vegetarianos. Ah, vegetarianos. Tem, sim, sim. É verdade. E aquilo, pá, tens um naco de carne e um naco de peixe. E vão tendo às vezes... Mas calma lá, tipo, vegetariano és tu? És vegetariano, vegan, ovo-lacto ou tipo, pá... Ovo-lacto. Ok. Ficaste espantado para saber esta informação, Salvador. É, ovo-lacto. Quer dizer que comes ovos e comes... Comes produtos leite, animais. E derivados. Yeah. Queijos e manteigas, sim. Tudo à vontade. Sim. E... É onde eu me vejo daqui a uns anos. Não me importa nada de... Não comer bitões. Mas não vou fazer não te importas de usar pele. Pá, eu só uso sapatos e são quase todos de pele. Yeah. Algum tipo de pele. É como eu vejo, é mais pela. A minha é mesmo pela questão tipo, do sabor da comida do que pela questão moral. Para mim. A minha é mais por uma questão de saúde do que para ou saúde, sim, sim. Eu naturalmente cada vez. Eu acho que a única pessoa que continua a comer cada vez mais carne é o McDynasty. E é o Domingos. O Domingos, tipo, cada vez mais. Tipo, só como vocês carne. Vocês chamam o Domingos Duck Dynasty? Duck Dynasty. Pá, nós gostamos de chamar muito nome, ele tem muitos nomes. Ele tem... Domingos é provavelmente o das pessoas que eu conheço com mais... Naquela nossa banda, Fizemos agora. Da qual ele é baixista. Exatamente. Fizemos agora um passatempo para as pessoas ganharem ingressos, em que as pessoas ganham quando os melhores alcunhas para o Domingos. Pá, eu gostava de ler, eu vou já agora, pá, vou ler aqui em direto a melhor alcunha para mim, porque basicamente as melhores alcunhas depois ganham um ingresso para o concerto. Ah, tu já viste isso? Oh, pai, do meu amigo. Pá, tem aqui alcunhas, é, pá. Nessa noite do Alive, pá, nós passámos, Mas houve muitas, houve muitas... Ah, houve algumas, houve muitas. No Porto, na casa... Na, não, Art Club. Vocês já estão a andar... desde ontem que todos os alcunhas que têm dado estão relacionadas com o Éder. Não, mas... Então, yeah, esta alcunha tipo, nem é original, é só Éderzito. Vocês vão tocar... O Éder das cordas. Vocês vão tocar no Super Rock, Super Rock. E isto sai na quarta-feira, podem isto, dizer. Isto não é para o Super Rock, Super Rock, este passa. Eu sei, mas eu estou só a dizer que vocês, a vossa banda vai tocar no Super Rock. Ah, já, yeah, vamos, dizer, pá. É outra pista, podem ir. É, este para o Super Rock tem muitas bandas, tipo... Qual será a banda? Exatamente. Pá, então está aqui, está aqui o... Yeah, se calhar somos a banda do Kendrick Lamar. Yeah. Não o Kendrick, mas somos a banda dele. Banda de suporte, já. Não, mas... vocês são o Purple Experience, o tributo ao... Exatamente, o Bubinex, já. O Bubinex vai fazer. Então checa só aqui, proposta do Daniel Marques. A proposta dele como alcunha é esta, e tipo, demora algum tempo, que é... Mr. McDynasty, Love Train, Chaka Khan, Chaka Khan, The Express, a.k.a. Sugar Mama for the Hose. Sabes porquê que ele repetiu Chaka Khan? Porque é do Chaka Khan. Porque é da Mario Prince, I Feel For Chaka You. Khan. Que é o... Ai, como é que ele se chama? O Melly Mel. Quer dizer, Chaka Khan, Chaka Khan. Ah, eu não sabia que ele tinha isso na malha, que era do Chaka Khan. É um gajo que é o Chaka Khan. Não, o Chaka Khan é a cantora. Exatamente, Chaka Khan. E nessa malha, I Feel For You, que é uma versão de uma malha que o Prince ele tem. Ele diz duas vezes. Aquele segundo álbum, que é aquele que tem o bigode e que está... Já sei qual é. Capa azul, com o cabelo esticado, com o bigode. Yeah. E que atrás ele está tudo nu em cima de um cavalo ao lado. E há essa versão, Chaka Khan, Chaka Khan tem essa versão, que é o I Feel For You, e eu acho que é o Grandmaster Melly Mel, que diz... Chaka Khan, Chaka Khan. Ah, diz duas vezes. Chaka Khan, okay. Então Chaka Khan é chamá-lo. E depois começa a harmónica do Stevie Wonder. E gostei de uma cena pormenor muito bom, que ele usa neste nickname, que é... O fazer um tipo de dissertação, tipo a análise extensa desta alcunha, que é... Começa com Mista McDynasty. Mista está com um acento no A, no fim, Mista. Mista, que é para te falares mais da Shaggy. Mista McDynasty. E depois logo à frente está Love Train, mas Love Train está entre aspas. Love Train é a malha dos OJs. Pá, não tinha uma malha no nome de música, pá, não sei qual é essa música, mas há de ser de 50 mil músicas. Pá, mas se é por aí, provavelmente é a maioria dos OJs. Qual é a Love Train? People All Over the World. Canta, gosta de cantar. Join Hands. Canta. Não vou continuar a cantar. É um clássico disco. Ok, disco, então já sei qual é essa. People All Over the World. Já sei qual é essa, já. Love Train. E depois está no fim também tudo, ou seja, tem assim uns detalhes da alcunha que é, tens a meio da alcunha grande, tens um aspas, que é bem usado como alcunha. Depois lá para o fim também tens AKA, ou seja, pá, isto é a vencedora, a alcunha vencedora. Vê lá mais. Pá, tens mais, tens uma que é a do Zarco, é muito boa, o Zarco mandaram uma proposta que é R. Nani, ou seja, senhor R. Nani com Greti. Gosto muito. Entretanto, o Bruno já gasta muitas alcunhas já. Ele já dá alcunhas a si próprio. É o Hernani, é o Miller, o Lameira. Pá, e agora vai passar a ser o McDynasty. Vai passar a ser o Dr. Snooze. Dr. Snooze. Este gajo não soube isso. Não sei porque, mas o Gonçalo Santos decidiu achar que o Domingos tinha cara de aranhiço. Pá, o aranhiço, já. Não é mau, pá. Não é mau. Isso ganha demais. O Hugo Lee já acha que gasta, deve ser o Domingos Sarronca Coimbra, também é bom o Sarronca. Pá, curiosamente houve dois que decidiram chamar ao Domingos de Rufos. Dois diferentes? Yeah. Se calhar está ligado a Chaka Khan, porque a Chaka Khan cantava com uma banda chamada Rufus. Pá, não, eles puseram a imagem do Rufus da Kim Possible. Ok. Sabes qual é, não sabes? Não. O Rato Careca? Não. Mas lembro-te que tens a imagem de Kim Possible. Sei o que é, nunca vi, nunca okay. Pá, é este Rato Careca do Kim Possible. Acho que o Domingos é parecido. Okay. Não sei se é parecido, pá, tem dentinhos. Está, tem aqueles dentinhos. Estava a tentar ligar esta vez à Chaka Khan. Já, estás a fazer a ligação máxima para a Chaka Khan. Pá, e pronto, e o Domingos tem muitos alcunhas. Tu para dizer o quê? E há o McDynasty. O que estávamos a falar do McDynasty antes? Estás a falar dele só, não é? Estás a falar dele, há um gajo porreiro. Não, é porque ele come cada vez mais carne. Ah, yeah, pá, porque eu acho que ele, cada vez, tipo, com a idade, vai tendo cada vez menos, tipo... Pá, sabes aquela coisa que eu pressão dizer? Familiar, ou assim, não. Tipo, de insistirem pelo, tipo, outras coisas, então tu estás a cagar, o gajo... Tipo, não, aquela coisa que é, quando as pessoas crescem, tipo, vão começando a ser menos esquisitinhas e gostam cada vez de mais coisas... Experimentar! E há um gajo que vai ser oposto, mais health conscious. À medida que passam os anos... Fica mais comedido. Pá, cada vez mais gosta de grelhadas mistas. Mitox, é a única coisa que eu como. Ou grelhadas mistas e mitox. Olha, isto é outra tradução que conheces dele. Grelhada mista. Pá, nós muitas vezes vamos ter concertos, pá, quando vais ter um concerto e... o sala ou o festival te oferecem jantar, tens de reger com o menu que eles têm ou o que eles têm disponível, não sei o quê, realmente podes escolher o que te apetecer. E passo para e eu pá, assim por acaso calha no menu bacalhau, o gajo passa. Pá, o gajo não, fica. Pá, eu lembro-me deste dia que foi. Fica tipo aborrecido, tipo estraga no bocado. Nós fizemos um grande programa que foi num dia tipo, de inverno que estava um grande sol e nós estávamos de ressaca, fomos todos pá, e tínhamos ido tocar ao Porto, fomos num peixinho a Matosinhos. Yeah. Toda a gente pediu tipo um robalo fresquíssimo, uma dourada ótima, não sei o quê, e o Domingos pediu grelhada mista. Essa yeah, claro, e a mim, quando me aparece uma grelhada mista, eu não gosto, eu fico chateado, eu não curto grelhada mista. Grelhada mista é mesmo, tipo... Eu não sou fã de grelhada mista, nunca fui, pá. Pá, às vezes já bem uma grelhada mista, mas pá... Caso, pá, pá, sim, se estivesse tipo numa de comer não, um tasco, uma cena a dividir por dois... Não, mesmo que queira comer carne, não me apetece comer grelhada mista. Mas é isso, pá, grelhada mista não é... Acho que há carnuchas mais bacanas no menu. Vamos tocar uma música. Acho que é assim, não é? Isso é o quê? Estou a tentar tocar a carta. Os turanjas. Ah, essa é a carta. Essa é a carta. O Tomás cresceu com 26. Estás a cá. Já, eu já lá a carta. Já tive a avacalhar. Eu sei que envolve o dó e o pá. Já tiveste a avacalhar o quê? Já. Já tiveste a avacalhar. Ah, ok. E agora começa a cantar. Não sei a letra. Procura aí na internet e põe à frente. Óbvio, é por isso que é o meu iPhone SE. Por favor, faz isso. É que hoje acordei, lembrei-me. Ah, não. Não começa assim. Não começa assim, estamos todos tortos. Então, como é que começa? Não falei contigo com medo que os montes e vales que me achas. Eu não me lembro desta parte, não sei como é que é. Eu falei contigo com medo que os montes de navios já viajam. Que sim, a teus pés. Essa música tem uma métrica complicada. É, não é muito óbvio. Só te lembras das partes. Só me lembro desta parte do. É que hoje acordei, lembrei. Não, se eu saudade, é que hoje acordei, lembrei. Sou lá no feiticeiro. Pronto, falta-nos fazer uma música destas, pá. Eu provavelmente vou mandar isto ao Tiago Tencourt. Manda-lhe a gravação, pá. Devemos dizer que eu gosto muito do Tiago. Dou-me muito bem com ele. Acho muito simpático. Pá, não, nós não temos músicas nossas, tipo assim, com esta capacidade de... Com esse alcance. Com esse alcance, pá. Não temos. Então, copia esta. Tipo, mudas umas coisas. Metes o McDine assim a repar por cima. Ou então fazemos um remix aqui com o DJ vai se fundo. Está feito. Já. Foste ganhar o DJ. Foi o Bruno. Ou então fazemos uma colaboração com o Dama. Ah, sim, não, mas vai ser mais um limpo. Um cover conjunto da banda que não pode ser pronunciada com Dama. Misturam isso. Faz-te moderno, pá. Olha, vê lá se isto não é bué guitarrada Dama. Vocês misturam o pastiche de toranja com Dama. Pá, sabes o que é que se parece? Uma música da nossa adolescência. Uma miúda que era a Jojo. Quem é que se lembra? Então, eu não sei como é a Jojo. Leave, get out, right now. Mas era assim guitarrada. Mas é que Dama tem bué essa escola de R&B dos 2000. Não. Não, chama-se Leave, Get Out. É que eles têm bué essa escola de R&B. It's just a little too late, a little. Já viste a guitarrada mesmo? Too little too late, não é? Too little too late. O vocalista too little too wrong, and I can't wait. You know all the right things. Ou é Cristo Vinho. You don't like me, just like the game. Então vá. Isso era a letra. Era a semana incrível. Estou a esperar que alguém comece a cantar Dama. Vocês... Isso é a vossa melhor memória. É minha. Há de ser qualquer coisa assim. Eles usam muito assim as cordas e estas guitarras, mas em guitarra acústica, que é? Mas sabes como é que podiam sabotar isto? Vocês faziam a malha, mas depois faziam esse tal projeto do Von Wallenstein. Ah, ok. Está no meio disto conceptual. Ok. É o Von Wallenstein a imitar da manhã. E é ele com tudo aquilo que tu disseste. A gola alta, o... Yeah, o cabelo rapado, o cabelo alto, tudo. Eu curti a ter um estilo que já não se usa, pá. E que eu já não vejo muita gente a usar. Aquelas golas que se usava na altura do Camões. Poedas estilosas, pá. Já, pá, nunca vi ninguém. Isso é bué Von Wallenstein. Eu curti isto. Já não se vê muita gente a usar. Isso pressupõe que tu vês algumas pessoas a usar. Yeah. Eu nunca vi ninguém. É pá, vês nas séries de não, mas não há muitas séries de época com isso, desculpa lá. Yeah, isso não conta, yeah, não conta. Yeah, isso não é Versailles, pá. Não, Versailles também a falar. Não, tem aqueles folhos por aqui. Isso vê-se. Por exemplo, vê-se. Folhos por aqui, já. Eu usava no meu Afonso Náufragos. Ok. Vocês têm uma banda, podem ser excêntricos nesse ponto, tu podes voltar a fazer isso de volta. Colas à Camões, pá, curtia. Quer dizer, pá, as bandas são um bom pretexto. Um bom veículo. Com um gajo de mascarar. Um gajo de mascarar. Um gajo de mascarar. Eu sempre gostei de mascarar. Também quando era puta que durava, fazia os meus próprios fatos. Mas mascarei-me de homem sem cabeça e furei a roupa toda do meu pai e meti uma bola de futebol a fingir que era a cabeça com os óculos escuros. Pá, estava toda a gente mascarada, sabes, tipo Dragon Ball, com aqueles fatos comprados. E eu apareci na escola, tipo, de fato e gravata, mas com os olhos a furar, tipo, a camisa, e com uma bola de futebol, com os óculos escuros, e andava a tirar fotos com toda a gente. E teve bué da graça. Pá, um amigo meu está sempre a contar a história embaraçosa de me ter conhecido pela primeira vez, porque o gajo veio de França, e chegou no quarto ano, e conheceu-me no primeiro dia. Eu estava todo vestido de Benfica, com o equipamento prateado, as meias também, chuteiras de pitons prateadas, e já tinha, mal o gajo chegou à escola, eu já tinha perdido a bola. A minha bola nova. Mas era carnaval? Não. Ah, ok, boa, já. Eu ia assim para a escola, uma vez, vestido de Benfica. Gostei de me mascarar. Por falar em música, o que é que vocês andam a ouvir? Pá, deixa-me ver. Pá, eu ando a ouvir bué, Randy Newman, tipo imenso. Eu ando a ouvir aquela malha de Bob Dylan. Do outro. Ah, só uma música? Qual malha de Bob Dylan? Meet Me in the Morning. Ok. Sabes qual é que é? Tenho uma vaga ideia, mas podes elaborar. Yeah, já sei. Pá, o meu iPod parece, pá, de um senhor de 50 anos, pá. Só tenho Randy Newman, Neil Young e James Taylor. Eu também tenho o meu no iPod agora. Não, a gente também não tem. Qual é o problema? Não, mas só tem isso, estás a ver? Ok, então. Mas não tens James Taylor, pá. Não, James Taylor não tem. Tens de começar a ouvir James Taylor. Olha, no meu iPod tem. Eu ouço James Taylor. Todos os dias, pá, todos os dias. Tenho o meu leitor de CDs no quarto, quando acordo, o livro e o balão ali, pá. Ok. Bem. Olha, eu ultimamente, a última coisa... Bastante vibrato nisso. Ok. É, para mim é complicado, porque ouvir música quando tentar andar de motos não podes ouvir música. Há quem ouça, mas eu não ouço. Mas quando estava na Holanda a andar de bicicleta, olha, fartava-me de ouvir coisas. As últimas coisas que eu tirei para o meu Apple Music foi o Mad Villainy. Claro, clássico. Pá, que é um clássico. Também ouvi há umas semanas atrás. Adoro esse disco. Uma vez por ano, mais ou menos, para me ouvir esse disco, adoro. Claro, sim. Pá, o Headhunters. Do Herbie Hancock? Sim, yeah, ótimo. Pá, estou a ouvir o novo, o Dead Band of the Dead, já sei todo. Que okay. É, pá, sim. Mesmo Dunk. E um gajo que eu não sei se sabes quem que é o Bjørn Torske, que é o, pá, o precursor do som eletrónico da Noruega. Não sei, pá, que é um gajo tipo nos anos 80 e princípio dos 90, pá, a fazer uns discos muito amarados de música tipo eletrónica norueguesa. Ah, assim, deixa-me fazer uma chamada. Princípio DAOs e dessa música eletrónica. Pois pronto, fora disso, tudo que é. Passo bué de tempo do Discogs fazer o chamado Digging Online. E pronto, e depois para a música eletrónica, normalmente deixa-me. Tipo, gosto de ir à minha loja de discos, que é a Carpet and Snares, onde trabalha o Jorge Caiado, não sei sim, se sabes. Sim, sim. Pá, que é provavelmente a pessoa que eu conheço que, dentro daquele registro de música eletrónica e, portanto, música negra, tudo o que vem antes, não é? Disco, hip hop, etc. São as pessoas que mais sabem. Pá, então muitas vezes deixo, não é assim, uma coisa já bastante antiga que não acontece hoje em dia, que é ele. Já lá vou, pai, já lá compro discos, pai, há 2 anos e, portanto, ele à partida já sabe mais ou menos daquilo que eu gosto. Cada vez que chega uma encomenda, eu vou lá e ele, olha. Então, vais gostar disto e disto. E dá-me, tipo assim, uma pilha de discos deste tamanho. E eu, pronto, depois estou ali a picar e a ouvir. Só que depois, não é, muitos destes discos, não é, dentro da cena underground, não são lançados para MP3, portanto estão um bocado restritos. Quanto é que gastas por mês em vinil? Epá, antes de me ir embora, tentava gastar pelo menos 40 a 50 euros por mês. Pelo menos. Fazias questão disso? Pois é, é aquela coisa que é, pá, se não sais menos à noite, gastas menos dinheiro em copos e depois vais lá à loja de discos e levas um, dois discos para casa. Pá, às vezes, eu também tento gastar, não, pá, 40, tento gastar 40 em banda desenhada por mês, mas faço esse esforço. É curioso, okay. tenho uma tarefa de, às vezes, para não gastar tipo, em coisas de facto mais inúteis, tipo álbum. Depois assim é que tu às vezes estás ali, não é? E vais e pá, tens uma pilha de discos deste tamanho e queres levá-los a todos e não podes e. E pronto, acaso agora tenho que ler. Pá, e pronto, depois estás sempre assim. E agora gostava de começar a comprar no Discogs uma data de coisas que estive a descobrir lá na Holanda. Sim, aquelas raridades que puxam o preço cá para cima. Sim, não, nem sempre. Às vezes são coisas, sabes, nem são assim raridades. Pá, há muita coisa, não é? Que é todo o princípio do digging para o DJ, que é pá, estás ali, vais a uma loja de discos, pá, pegas uma pilha de discos assim que não conheces. Ah, vais para o leitor, estás a picar até encontrar, se calhar, duas horas de digging, um disco que vale a pena e que é fixe. Eu faço imenso isso, mas online. Entro naquelas playlists maradas do YouTube. Ah, sim, encontras sempre online também, só quer dizer nada. Sabe aquela página que tu adicionaste, do vinil, arqueologia? Sim, sim, sim, sim, sim, sim. Eu passo horas nisso, sempre na secção asiática. Pois é, também perco às vezes horas tipo, só a ouvir músicas no YouTube e só tipo, das horas todas que ouvi, só aproveitei uma de um disco. Sim, claro, pá, mas que valeu a pena isso, depois um disco chegou cá por adorar. Mas, isso cá em Portugal é um bocado difícil de apanhar, não é? Tipo essas lojas com um grande catálogo de, sim. Pá, de discos antigos e não sei o quê, mas pá, eu quando fui a Paris visitar o meu irmão há uns tempos também fui lá a uma loja, o gajo tinha pá, milhares de caixas. Não fizeste isso em Londres, quando foste visitar o pá, acabei por não ir, porque o meu amigo que me ia levar, pá, foi para um after e depois no dia a seguir não acordou horas e, pá, era domingo e depois no dia a seguir ia bazar e não dava jeito, já que ele trabalhava. Pá, mas pronto, também foi, fui na Holanda, aquilo é um paraíso. Eu trouxe um bué da marada. Olha, estou a responder à Raquel. Também podes fazer aquela cena do levar os jurídicos portátil e ir... às feiras e o caralho, sim. Toda a gente olha para ti, mas. Pá, a cena é que a malta que vai às feiras. A malta que vai às feiras são gajos que já sabem muito. Sabem o que é que estão à procura. Pá, e muitas vezes são colecionadores privados, pessoas que vendem, dealers. Então, pá, um gajo que eu gosto imenso, que pá, não aparece quase nada nos médias portugueses e é um gajo que tem imenso sucesso dentro da cena underground, que é o Delos Medos. Sim. Pá, o que ele faz é ter uma editora que é Ostra Discos, onde ele edita edits de música, tanto conversões de música oriental dos anos 70 e 80, pá, da Turquia para lá. Pá, são discos que valem, pá, os dois primeiros valem para mais de 60, 70 euros no Discogs, o que é tipo, bom sinal, né? Há muita gente a querer aquilo. E pá, então eu dou-me bem com o irmão mais novo dele. Que me estava a contar no outro dia que ele tem assim uns dealers de discos, tipo, pá, que arranjam umas raridades, pá, e depois tipo, convidam a malta para a casa deles, e depois dizem: olha, pá, naquele caixote ninguém toca até o Delos Medos ter passado aquilo a pente fino. Pá, ele tem uma página que lançou agora no SoundCloud, pá, só com umas músicas boeda boas, boeda estranhas, dos anos 80 portuguesas. Tenho que ver se apanho aqui. Olha, tugas, não tem umas cenas tugas lá? É, umas cenas tugas tipo assim, tipo dance, mas. Pá, para venda e tipo, só discos que ele vende 80 e 90 e euros, assim, coisas que nem são tipo música eletrónica, é mesmo. Pá. Música dança? Sim, falando nisso, um bocado à parte, a Libra ainda está muito baixinha. Não faço ideia. Porque tem um cartão novo que dá para fazer compras na internet, pá, e comprar coisas no eBay em inglês agora até é uma ótima oportunidade. eBay e Amazon, eu compro muito. Os preços não se alteraram e para nós vai-nos sair quase 40% mais barato. Tu falaste de banda desenhada, o que é a tua cena de banda desenhada? Qual é a minha cena de banda desenhada? Quais são as coisas que curto? Pá, o que é que é a tua cena em banda desenhada? Eu gosto, tenho mais japonesa que ocidental, sim. Mas do ocidental tenho umas quantas cenas fixe. Mas, por exemplo, agora de japonesa, eu gosto muito de japonesa, mas não gosto muito de daquelas das séries compridas de tipo pronto, shonen manga de porrada, não sei o quê. Não gosto muito de ler isso em banda desenhada, então compro outras. A única de mais ou menos shonen que eu comprei há pouco tempo é uma que está a dar imenso gozo acompanhar, que é o Assassination Classroom. Acho que eu leio. Pá, que hilariante, pá, que é um. Pá, a certa altura a lua rebenta e fica tipo sempre a quarto crescente, tipo sempre. Tipo, ou seja, alguém rebentou tipo a lua, de repente do nada, uma grande explosão. E aparece um ser boeda estranho no meio tipo do Pentágono, ou da JSD, que é as forças militares japonesas, o gajo aparece lá no meio. E dizer, olhem, pá, fui eu. E é assim, tipo assim, uma criatura, tipo assim, amarela, com tentáculos, que é bué fetiche japonês. Existe, é de comédia, entretanto, a série. É, ou seja, é mais de ação, é mais de comédia do que de ação. Tinha muita piada. Tem, yeah, exatamente. E o gajo chega lá e diz, pá, fui eu. Pá, borrem-se todos, fui eu que fiz aquilo. E eles todos sempre começam a disparar para o gajo, as balas não lhe fazem nada, ele é tipo, praticamente imortal, essa criatura. E ele tem, e é assim, uma cara amarela, só com um sorriso, tipo, bué da básica, tipo um smile. E ele vira-se e diz, pá, eu agora só tenho um requisito, só tenho um pedido a fazer, que eu quero dar aulas a um mal, quero dar aulas a uma turma qualquer, quero dar aulas a uma turma durante um ano letivo, e se vocês não me deixarem dar aulas, eu destruo o planeta todo, já viram que eu tenho capacidade para isso, e se não, pá, tenho um ano para preparar a vossa morte, porque se essa turma não me conseguir matar durante o ano letivo, eu destruo o planeta, por isso vocês não têm outra hipótese. Ele está-se bem, vai dar aulas à turma. Então os gajos, já bocadamos a falar de ensino, os gajos lá no Japão têm umas quantas escolas em que as turmas são organizadas pela classificação de notas dos alunos. Ou seja, a turma A é que tem os melhores alunos. E tu organizas, que é uma cena de tramada, tu organizas os... É parecida com aquela coisa. Yeah, e tu organizas os métodos dos alunos todos melhores numa turma, e eles vão-se todos muito bem, e vais metendo por ordem decrescente para a pior turma. E é um incentivo para os alunos quererem ser melhores, que é tipo fogo, não quer ser visto como o pior, porque tu, ao pôr-os todos num pote os piores, és humilhado. Então eles querem todos esforçar. Se eles metem o gajo professor da pior turma de uma escola, que tem esse método de ensino, e todas têm, mas metem no Japão, mas metem o português numa aula dessas, metem na pior turma, e a turma leva tipo um briefing no início do letivo de imensas forças militares e imensas organizações a dizer, pá, vocês agora vamos usar estas armas especiais que nós temos, em que são material que nós sabemos que lhe podem fazer dano, mas não se esqueçam de uma cena muito importante, que é o vosso professor mexe-se a Mach tipo 11. O gajo é tipo 11 vezes mais rápido que o som. Ele é mesmo bueda rápido. E isso torna-o praticamente invencível. Se é a altura, a primeira aula, a primeira página do livro ali, que é o gajo a fazer a chamada. Olá, sou o vosso novo professor, vou fazer a chamada. Assim que o gajo diz que vai fazer a chamada, começam todos a sacar umas metralhadoras, as pessoas começam todas a esperar para o gajo, e ele começa a fazer a chamada enquanto está a afastar das balas, porque ele é tão rápido que o gajo tipo... Pá, isto é a série toda. Isso não vai passar para o anime? Já existe, mas o anime não é bom. Não é bom? Não. Ah, entretanto eu vi que Attack on Titan está a confirmar a Season 2 2017. Sim, sim, sim. Mas pronto, eu já vi os... Ah, mas por exemplo, leio muito... Estou agora a ver se leio tudo da Akira, que é mais... Tipo, é curiosamente tão bom ou melhor que o filme, que eu sou grande fã do filme, que eu sou muito fã de animação, mas desenhada não sou. Então leio essas coisas todas. Comprei há pouco tempo, a minha compra deste mês foi compilação toda de um dos clássicos japoneses de banda desenhada de horror, que é o Kitaro, e é bué fixe. Estou a gostar de ler isso também. Pá, mas pronto, não consegui tudo ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que foi um dos discos, os últimos discos que eu comprei. Pá, uma cena inacreditável, que é compilações de DAWs japonês. Ah, tu falaste-me disso. Pá, altura. Que os gajos no final dos anos 80 tiveram ali uma maluqueira com o Larry Levin e pá, começaram a querer fazer música igual, pá, e aquilo é tão estranho, pá. Estranho, mas eles tentam não ser igual a qualquer coisa, é sempre ótimo. Pá, é sempre tem ótimo. Sempre é boa da boa. Tem sempre ali qualquer coisa. Pá, os gajos são incríveis. E por acaso agora apetece muito começar a ler, pá, ainda não tive a oportunidade de começar a ler isso. Fico com muita coisa em mão, bandazinhada para ler. Eu não hoje queria comprar mais outra, mas às vezes prefiro ler uma coisa de cada vez, ao contrário de certos amigos nossos. E compram muito para ler e depois acabam por não ler nada. Okay. Ah, não, um amigo nosso. Que eu peço que estes emprestados e livro para ler, estou sempre a tentar ler, mas leio muito pouco por ano. Eu também, mas pá, eu não arranjo alturas para estar a ler. Pá, é uma coisa que eu acho que. Tipo, eu leio, eu não sou mais, eu não leio mais, é a vida em viagens da vossa banda. Diz, diz. A vida na estrada da vossa banda, cujo nome não pode ser mencionado. Não é muito propício para ler. Não é muito... Não. Eu não consigo ler na carrinha. Ler na carrinha é impossível. Fico logo enjoado. Mas gostam de mandar uns danques. É pá, ler no hotel não dá porque nós chegamos ao hotel... Já não está. Para ir dormir, já não está desfeito. Eu, na verdade, só queria dizer a vossa banda. É o cabelo para puxar outra vez pela banda, mas não. Eu, basicamente, onde leio mais é no verão e é na praia. É de férias. Eu leio é quando estou a fazer férias, estás no verão ou não. Tipo, imagina, vou fazer viagens que fiz este ano, tipo a Londres e não sei o quê. Tipo, vou pá, no avião consigo ler. No avião dá para ler. Pá, então, comboio consigo já ler. Já não faz parte de nossa geração, pá, praticamente, que não lê. Porque tens computadores, tens séries, tens. Há todo um. Uma coisa, mas mesmo para além oferta disso, de... mesmo para além disso, tipo, às vezes, tipo, pá, eu quando estou em casa, estou tipo, bem da vez a trabalhar ao computador, ou estamos aqui a ensaiar, ou então, tipo, chego a casa, bem da cansada à noite. Sim, apetece ter uma coisa muito mais imediata. Eu fartava-me de ler quando era miúdo e assim tive o primeiro computador no quarto, que a minha mãe era assim, muito severo, sem televisão, sem computador no quarto, tudo dividido com os meus dois irmãos, pá, fartava-me de ler, assim tive o meu primeiro portátil. Acabou-se. Não leio mais. Mas é que eu leio muito. Já li muito no computador, atenção. Já li muito no computador. Mas no computador leio mais tipo artigos científicos do que outra coisa. Gosto muito. Teste ler no computador. Pá, eu gosto muito. A mim é indiferente, sinceramente. O conteúdo que eu leio no computador é que não é de ficção. Exatamente. Leio bué da coisas tipo artigos científicos. Os últimos dois livros que eu li foi o Senhor dos Anéis. Outra vez. O Senhor dos Anéis. No computador? Não. Livro que o meu pai foi em Nova Iorque. Então, para os 50 anos de, já não sei, uma edição qualquer, lançaram os três num volume só. Pá, um calhamaço deste tamanho. Ah, já sei qual é essa edição. Para mim é muito mais difícil. Para mim é muito mais difícil ler um calhamaço do que ler no computador. Tipo, se for um calhamaço, eu não consigo ler aquilo. E depois os 5 livros do Game of Thrones outra vez há pouco tempo em iPad. Pá, mas não sei. Não, agora também comprei um calhamaço desses, mas estou a gostar. A edição é boa, comprei o Hitchhiker's Guide to the Galaxy, os volumes todos. Okay. Que é uma edição agora nova que saiu em inglês, que tem os 5 livros daquilo. E eu vou tipo a meio do primeiro, que é o Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Era muito mais fácil para mim ler os 5 separados do que num calhamaço. Eu não sei o que é. Calhamaço eu não consigo ler. Tipo, eu percebo mesmo também. Grandes, tipo, pá, não dá. Mas o que eu gosto de edição, que é daquelas em paperback, essa leuzinha. É um psicológico, é claro que é uma coisa psicológica. Aquilo assusta, tipo, eu vejo aquilo e penso assim, é um compromisso. Eu lembro que a certa altura. Foi a coisa mais clichê. Hipster que há, que eu admirava o Mundo Novo. Ah, tu contaste isso, é. Olha, eu li agora o... É ótimo, mas é mesmo da moda, não é? Ah, leste Pukowski pela primeira vez, não foi? Pukowski. É o dos Correios. É o primeiro livro do Pukowski. A última vez que tentei começar a ler um livro foi A Guerra e a Paz de Tolstói e, pá, abandonar ao fim de 180 páginas era demasiado difícil. Mas é daqueles livros em que tu precisas de saber que vais ter tempo livre. Não, mas é que eu abandonei porque aquilo era demasiado... Pá, de facto, pá, o meu tipo, imagina, as pessoas que se queixam do número de personagens de Game of Thrones que não se conseguem lembrar de tudo, pá, tu no Guerra e a Paz tens, tipo, a edição que eu tenho em casa, que era do meu pai, tens assim um booklet... Pá, com tipo 4 ou 5 genealogias diferentes. Uma espécie de uma ficha de leitura. Pá, uma ficha de leitura ao lado para te ajudar. Tipo, pá, depois tu ficas duas semanas sem ler aquilo, pá, voltas a ler. Pá, mas quem quer este gajo com o último livro que eu li? O último livro que eu li que também tinha uma ficha técnica no fim, tipo, a ajudar, é o Silmarillion do Tolkien. Sim. Pá, porque a certa altura também, porque não só pela quantidade de personagens, que é extensa, se calhar não é tanto como o Guerra e Paz, mas pelos nomes, pá, tudo nomes em élfico, tu já não sabes quem é que é, pá, já, o Silmariel dos Jalabriel, pá. Mas quer dizer, depois de facto, por exemplo, essa coisa da Guerra e a Paz, tu vês mesmo o que é a literatura do mais alto nível, o que é que, pá, as descrições, tens lá uma descrição da batalha, já de uma batalha qualquer de Napoleão. Eu nunca entrei nesse campo, pá, de alta literatura, e é tipo, não sei como é que lhe chamar, pá, uma cena inacreditável, tipo. Dos detalhes, daquilo tudo. Ah, tu percebes que era o entretenimento das pessoas na altura, era aquilo. Claro. Ah, tu imaginas tudo. Ah, também outra das minhas aventuras falhadas foi tentar ler o... Olha, isso é um bom... Vincent, envia-te nos podcasts, pá. Marcel Proust, não é? Proust é esse. Tentaste ler Proust? Tentei, não consegui. Pá, mas não, acho que isso são tudo coisas que eu vou, pá, vou ter que tentar, tipo, quando tiver 35 anos, estás a ver? Tu já tens os livros na mão, ou seja, já tens a biblioteca enorme. Tu gajo tem de começar agora um podcast, tipo, As Aventuras Falhadas. São todos os livros que não acabaste de... Livros ou atividades ou... Eu tenho, tipo, 4 pilhas de livros assim, tentei começar a ler. Acho que toda a gente tem isso. Desisti. Pá, só quer tramar, porque, pá, chegas a casa, estás cansado, queres um bocadinho de entretenimento antes de dormir, é muito mais fácil veres uma série. ou tipo um filme. Tipo, e um o outro, que são as séries que vocês veem? Epá, eu por acaso hoje em dia já, não, já tive uma altura em que via muitas, hoje em dia já não vejo tantas, não. Mas voltei agora a pegar só porque pá, a primeira não foi fantástica, mas suscitou-me interesse, foi o Wayward Pines. Ok. Tipo, tu viste? Eu comecei a ver depois de assistir. Eu também tive essa, tipo... Epá, eu só vi o primeiro. Eu vi o primeiro e não gostei do primeiro, mas depois aquilo dá um twist... Boé série B, que eu percebi. Eu sei qual é o twist da série, depois. Exatamente. E calculo que os livros sejam igualmente interessantes de ler. Yeah. E tipo, já encontrei o apelo para aquilo. Tipo, aquilo não deve ser visto como aquelas séries tipo, de alta realização, e os atores não são fantásticos. Vejo aquilo como um tipo de entretenimento diferente. E estou a gostar dos twists e das voltas. Pá, aquilo é sci-fi. Olha, eu, como mas só essa agora, na verdade. Ah, só, não, quer dizer, série. Tipo, drama, porque eu depois vejo bué desenhos animados, imensos. Ah, eu... Tipo Kim Possible. Não. Então, caso quando era miúda, teve um episódio, mas não, vejo... Pá, vejo imensos japoneses, muitos. Vejo alguns americanos, vejo tipo... Vejo o Rick and Morty, o Adventure Time, vejo o BoJack Horseman, vai começar agora a nova. Rick and Morty? Já disse, Rick and Morty. Vejo. Morty! O Regular Show é fixe. Eu praticamente só vejo séries de comédia, pá. Vejo o Bob's Burgers, acho que eu estou a dizer com essa de comédia. Bob's Burgers é nada bom. Por acaso estou à espera de. Olha, eu, por exemplo. Que a Netflix manda os screeners da nova temporada de BoJack e acho que vai acontecer esta semana. Já saiu novas imagens hoje. Sim, a série sai para a semana. Sai. Supostamente eu ia receber esta semana. Ah, tu vais receber? Não me disseram nada. Olha, eu. Tens contato com o Netflix, tu, quando estavas a receber o meu computador portátil e na altura tinha um problema, era tipo o cavalo. Tinha um Excel com 3 séries por dia e via as 3 séries por dia. Já tive uma fase dessas, mas. Pá, hoje em dia já não. Tipo, se não é uma cena boa, não tenho saco. Pá, o que eu vejo é Game of Thrones. Pá, das minhas séries preferidas dos últimos tempos, e tive muito pena que tivesse acabado, era o com a Eva Green e agora Penny tá, Dreadful. Penny porque Dreadful, foi Penny Dreadful? Que eles acabaram, pá, tipo, de acabou não, a série, pá, não, acabou mas, a série. Sem dizerem ninguém. Sim, não, eles não avisaram. Alguém fizeram um warning que também acabou de recuar. E agora estou a ver, mas quer começar a ver. Mas quer começar a ver. É que é da mesma época. É da mesma época. Não sei o que é. 1900. É tipo uma boa série de gangsters. Pá, foi sempre assim uns clássicos sopranos. Sopranos. Olha, eu comecei a ver Sopranos, mas já nunca mais vi. Na outra dia pensei assim, pá, começar a ver Sopranos. Pá, pois assim, acho que há aqui uma grande favorita. Mas eu sempre vi Penny Dreadful, pá. Eu sou um grande fã daqueles livros todos que falam. Eu já os li todos. Mas aquilo é... A minha coleção da Pinguim é só aqueles livros. Tipo, os únicos que eu comprei da Pinguim. Aquilo é mesmo muito bem sacado. Muito bem escrito. Penny Dreadful. São os Penny Dreadful. Penny Dreadful eram. Mas eram short stories. Do século XIX, porque eles escreviam essas histórias de terror. Yeah, epa, são tão fixos. E Peaky Blinders também gosto. Era justamente o contrário da alta literatura. Exatamente. E que continua a ser o tipo de literatura que eu leio. Yeah. Eu nunca me enfiei muito. Pá, It's Always Sunny in Philadelphia. Era essa que estavas a dizer? Que pá, acho que é sempre uma coisa geral para mim. Ah, sim, geral. Agora eu gosto e começava a ler mais. Sou mega. It's Always Sunny foi uma. It's Always Sunny. Tenho mais paciência para Modern Family. Modern Family, que gosto muito. Eu também gosto, mas não é mesmo. É das melhores séries familiares, tipo, de um agrado geral das famílias todas. Eu reparei no outro dia que nunca tinha reparado nem tinha pensado nisso. Não há nem um segundo de música na série. Hás de reparar. Não tem música. Sim, para além da música inicial não há música. Não tem música, nunca. Yeah. Nem risos, nem música. Portanto, tens um silêncio. Porque eles têm uma cena que é o ritmo de discurso deles é difícil. Estão sempre separados, há bué de poucos silêncios, estão sempre a falar. Sim, mas o fundo. Por isso mesmo nem é preciso. Não tens coisas de fundo, nem risos, nem música, nem banda sonora, nem nada. A emoção do Pokémon é musical. E uma série que vai sair agora nova, pá, Curb Your Enthusiasm. Yeah. Aí a nova, pois é, o gajo já está a marcar para fazer a próxima. Está a preparar. Ele teve o tempo todo sem fazer nada para ganhar material, essa é a minha teoria, que ele teve bué de tempo. Ele acho que ele parou de fazer a série de propósito para ganhar, tipo, pá, já não tenho mais nada para escrever, tipo, já não sei o que é que escrever. Passar aí uns anos a rabejar com mais pessoas. E depois, depois aconteceu-me isto tudo e fala sobre isso na série. Pá, é assim mais umas que agora não estou a lembrar, não sei se é importante. Que filmes? Já agora? Olha, estou a acabar de ver o Batman vs Superman. Pá, já tentei começar 3 vezes. Pá, eu gastei dinheiro no cinema nisso. Sério? Mas pá, estava a gostar. Pá, eu acho que. Eu vi no cinema, mas não gastei dinheiro para o ver. Pá, eu acho que aquilo tipo, tem assim uma estética um bocado de BD que eu gosto. mas é um bocado estranho. Tipo, basicamente só gostei desse filme, só, não gostei do filme, mas só gostei das cenas do Batman como treinadora. Que é a grande cena, tipo, o Batman com uma arma. Tipo, normalmente o Batman dá a porrada, mas o Batman pegar, as cenas em que o Batman pegava uma metralhadora e é bastante hábil com uma metralhadora, tipo assim, shotguns e não sei o quê, bué da fixe. Pá, mas o. Mas não há assim muita tipo. Cagada. Mas estás a ver a nova versão com mais meia hora? Não, esta agora aqui, pá, a nova versão é que está no. Assim, uma nova versão com mais meia hora. No Streamio. Mas 180 e tal minutos. Sei, pois, acho que deve ser essa. Sei uma com mais meia hora, pá, que há muitas coisas que eles tiraram do filme. Tipo, fazia sentido para a história. Estou a gostar do filme, mas não estou a história. Eu estive a ver um vídeo sobre isso. Há boas coisas que acontecem na história que não são explicadas, yeah. São explicadas nestes 30 minutos. Pai, eles foram cortando coisas. Eu acho que o filme está-se um bocado como à imagem de DC, mas a DC tem aquele problema que é: os gajos estão a tentar fazer uma cena à Marvel, pá, sim, Marvel é sempre boeda explosivo, boeda porrada, boeda cena. Pá, e eles estão a tentar fazer uma cena mais incisiva, yeah. Não estão a conseguir acertar aquilo. Eles estão a tentar fazer isso, não tenho nenhum sentido de humor, nenhum. E sem. Pá, eu acho que eu estou curioso. Acho que eles vão ter o Suicide Squad. Eu acho que eles vão ter o humor no Suicide Squad. Não, há aquele rumor, como o primeiro trailer que saiu tinha um monte de partes com piada, que supostamente eram as partes com piada do filme todo, e eles fizeram. Reescreveram os piadas e já tem mais também. Piada. Yeah. Sério? Pá, Ben Affleck, que o gajo faz um Batman, pá, tenho de dizer, pá, péssimo. Não é nada, eu acho que o Batman do gajo. A cena que foi o Batman para mim foi o melhor do filme todo, que é o Batman dar porrada é fixe. Eu curti o Batman do gajo, meu. Eu acho que eu acho que ela inicial, o gajo ainda estava bacana, tipo, boeda conflituosa e depois tem aqueles tripos todos dos sonhos. Eu acho que o melhor Batman é sem dúvida o Christian Bale. Eu sou fã do Michael Keaton. Eu adoro o Michael Keaton. O Michael Keaton, pá, é grande Batman. Eu gosto muito do Michael Keaton. Não, eu gosto do Michael Keaton em geral também. Ah, sim, no geral, já. Pá, eu sou um fã. Eu sou um Batman. Tipo, o Batman é o Danny DeVito, o Pinguim. É o segundo. É o Batman Returns. É o Michael Keaton. Que é o Batman. Com Christopher Walken também. Já, os vilões é o Batman e a Catwoman. É boeda bom com a Michelle Pfeiffer, pá. Já. Ganda filme. Esse é o meu Batman favorito de todos. É o meu Batman, tipo. Também é tem aquele mudo, tipo, não, não sabes? Não, é o Jim Carrey, pá, que é aquele gajo. Ah, esse é o pior Batman. Pá, é o filme a realizar pelo Tim Burton. Isso é o Batman Forever. Ah, é o pior, foi o Batman Forever. É, porque tem bom sentido de humor, mas mesmo mau, pá. Isso é com qualquer. Quem é que é o Batman? É o Joel Schumacher. É o Clooney. Não, é o Clooney. É o Clooney. O Clooney que é o Batman, que é o Batman tem mamilos no fato. Sim. E depois é o segundo, que é o Batman Robin, que é o Kilmer, então. Yeah. Ok. E é o Mr. Freeze e a Alicia Silverstone. E é o Mr. Freeze com o Arnold Schwarzenegger. Pá, eu gosto muito. Mas isso não é com o Clooney? O Bale é... Eu acho que não é. Não. São diferentes. Eu acho que é o Val Kilmer. O Forever é o... Um deles é o Kilmer e outro é o Clooney. Não sei qual deles. Mas Val Kilmer é o do Schwarzenegger. Mas o Christian Bale é um bom Batman. Sim. Ah, eu sempre fui um gajo de Batman. Sempre que o Val Kilmer e o George Clooney são péssimos Batman. Pois péssimos. Mas há uma cena do Batman do Michael Keaton que eu gosto. Eu adoro o Christian Bale e adoro os do Nolan, sou bem da fixe. Mas há uma cena do Batman, do Michael Keaton e do Tim Burton. Aquilo, pá, porque a cena contrária da Marvel e da DC tem é que o universo da DC não existe, tipo, as cidades não existem, o mundo não existe, e é bem fantasioso. E o Nolan, o Batman Begins e não sei o que, do Bale, são super realistas e são muito bons. E este novo Batman também tenta ser super realista, mas eu gosto mesmo do Batman, que parece uma coisa tipo. Sim, bué, mas fora das coisas dos desenhos animados. Nada. E o Michael Keaton não tem isso. Michael Keaton não é bué, tipo, é um glamour, bué fatela, sim. Tipo assim, meio bimbo. E depois tem essas coisas todas. E depois ao mesmo tempo há porrada, é bué engraçado. E depois, é bué vai fechar bué imaginário aos desenhos animados do Batman. Os desenhos animados são muito bons. Não, mas os animados saíram depois disso. Os animados saíram depois do filme. São dos anos 90, se não me engano. Sim, não, mas estou a falar do imaginário, não estou a dizer que vai buscar automaticamente. Mas faz lembrar isso. Quando era muito, fartava-me de ver, tenho pá, 6 ou 7 VHS que fui. Pá, capaz de deitar fora quando mandei, pá, sobre o Batman, pá, que eu sempre fui. Pá, mas resumida, não vejam o Batman vs Super-Homem. Pá, eu vi porque tenho que ver, sou fã de comics. Eu já tentei ver duas vezes agora, duas últimas vezes, pá, no X-Men novo. Este não vi. Apocalipse. Já será horrível. Está no stream e quer ver o Mas Civil War, só está uma versão que é dobrada em japonês. Dobrada ou Civil War? O som não dá. Falaram. Não era assim muito bom, mas pá, eu gosto do Capitão América. Tens lá uma coisa e mudas. Só diz subs. Ou isso era no Popcorn Time? Acho que é o Popcorn Time. É no outro player. Olha, há pouco tempo em Salvador começámos a ver grande filme, mas adormecemos logo. Estamos. Que grande bebedeira. Foi o Bone Tomahawk. Ainda não vi espaço. Supostamente isso talvez fosse passar num festival em Lisboa. E tu ias ver lá? Que eu ainda não, okay. ainda não vi. Ainda é possível que aconteça. Pá, mas fizemos os primeiros. Mas quero boé ver esse filme. Ouvimos os primeiros dois minutos do filme e ficámos os dois boquiabertos. Yeah. Uou! E nós estávamos com uma grande bandeira em cima e estávamos a adorar. Isso é incrível. Não, é, mas, já me falaram mas, que é fantástico. Eu queria ver em cinema e supostamente poderia haver essa oportunidade e por isso eu vou esperar. Acho que faz bem. Fizemos aqui grande sessão de cinema aqui em Alvalade com o projetor. Vimos o After Hours do Scorsese e que é o meu filme favorito dele. Pá. É, o meu filme favorito dele não é esse, é o King of Comedy. Mas esse, já viste esse valor? Esse é um pá, taca-taco. Ainda não vi, mas sei. Mas sabes qual é? É incrível. É pá, o King of Comedy. Vi na Cinemateca no ano passado e foi boa da fita. É mesmo boa da boa. Mas sabes a história? Sei, sei. É pá, é fantástico. O After Hours é ótimo. O After Hours é lindo. Eu curto bem o Griffin Dunne. É exatamente o nome do ator, o gajo é fantástico. Que é o gajo do American Werewolf in London, John. Exato, que está louco, eu também disse para vermos nessa noite. É um clássico. Nessa noite, basicamente, eu só propus filmes dele. Sabes um filme boeda estranho com a Julie Roberts e o. E o. Matthew Broderick. Julie Roberts e Matthew Broderick? Pá, que eles são um casal. Já viste esse filme, já está louco? Já são um casal muito estranho. E que estão a ter uma crise, tipo, de Matthew relação. Matthew Broderick e Julie Roberts? Já. Yeah. Olha aqui. Julie Roberts. Que elas vão para um hotel. Exatamente. Para numa, Julie Roberts. Mas isso não é com a Julie Roberts, pá. Olha. Acho que não é a Julie Roberts, foi. É Julie Roberts, sim, senhor. É. Estamos o Julianne Moore. Ah, Julianne Moore, já. Yeah. Ah. Muito, eu curto o Julianne Moore. Julianne Moore também e Matthew é. Broderick. Esse filme é muito bom, pá. Esse, e, é e muito, o filme, digo já o filme. Fora, o filme chama-se Mary and Bruce. E o título em português é Casal Surreal. Pá, o filme é muito, mas muito. Pá, é 2000. Não, pá, o filme é um dos filmes mais estranhos, pá, que existe. É mesmo, pô, é fora. Posso ver? Podes. E o filme, a certa altura, entra o gajo. Até o Griffin Dunne, yeah. Tem, ele entra a certa altura no filme. Lembras quando no fim da festa eles vão jantar, já vão jantar fora? Um restaurante e estão a ter uma grande discussão e o gajo está ao lado a jantar, está lá o gajo do After Hours, porque o filme é igualmente estranho. O filme tem boa arte essa cena, tipo, estava os atores que têm, porque além tem o Griffin Dunne, tem aquele gajo que é o Campbell Scott. Sabe aquele gajo careca, sabes? Atores de teatro de Nova York. Exatamente. E agora fui ver, isto é escrito pelo Wallace Shawn. Não sei quem é. Pá, o Wallace Shawn é um gajo pequenino, baixinho, careca. Sim. Que é o gajo que. Eu acho que ele entrou. Co-escreveu e aparece no. Esta fotografia. Mais Andre. Ah, grande filme, eu adoro esse filme. Eu sei qual é esse gajo. Eu sei qual é esse gajo. Eu adoro esse filme. Pronto, é esse tipo de cena. É a cena de malta de teatro de Nova York. Exatamente. E pá, tem aquele gajo. Tem assim um gajo mais velho. Eu acho que é este. Não sei, tem-se uns personagens meio fora que só estão lá por terem uma fisionomia estranha. Ok. Tem este gajo também. Desculpa lá. Bob Balaban, este gajo aparece. Este gajo aparece estranho. E o filme, curiosamente. Isto só não sei, curiosamente, o filme, tipo, não foi muito bem falado ou ocultado nem nada. É um filme pequeníssimo, tem a memória disso. E o filme é muito bom, eu não sei como é que cheguei a este filme. Acho que meu pai comprou em DVD há bem antes, quando isto saiu, meu pai decidiu comprar e eu adorei. Pá, e tem esse vibe After Hours, em que é tudo uma noite, que é a noite, é um dia em que eles chateiam e começa com ela de manhã, a pega na máquina de escrever dele, ela passa-se porque ele é escritor e é um grande falhado, e passa o dia a escrever numa máquina de escrever e ela tipo dá em doida só com o barulho da máquina de escrever e atira a máquina de escrever dele para o chão. E ele, em vez de ficar irritado, fica super. Ah, querida, estás sempre a tratá-la por querida e amor, eu entendo. Pois, e ela passa-se por ele ser tão querido. Então, à altura, basam os dois de casa, vão cada um à sua aventura. Ele vai para um motel masturbar-se e ela vai ter uma trip. Fica a olhar pela janela. Fica pela janela a ver pessoas e masturbar-se. E ela vai ter uma trip. E a certa altura, decidem, ok? Vamos esperar-nos e à noite temos um jantar juntos. Não, ela não vai a uma festa estranhíssima. Vai com ele. Eles combinam a voltar sempre a dar no jantar. E é um dia inteiro na vida deles. É estranhíssimo. É tipo totalmente After Hours. Há um filme bem estranho com o Griffin Dunne e com o Michael Keaton, que há de ser tipo anterior a esse, que chama Game 6. E é tipo escrito pelo Don DeLillo. E é também uma cena em poeda estranha. Não, é Game 6 muito pequenino. Tipo, muito pequenino em termos de coisas. Nunca acabei de ver, mas é um poeda bizarro. Pá, gosto muito. Estava-te a dizer. Meus amigos, eu vou ter que fazer uma exit. Uma Brexit. Sim, não. Vamos acabar isto. Vamos fazer um wrap it up. Isto aqui dá só aqui um novo sentido à música de Drake. Started from the bottom, now we're here. Que essa merda. Ah, ok. Temos vocês vão jogar a bola e a vossa banda, cujo nome nunca vamos mencionar, toca num dos três dias do Superbox. Exatamente, vão ter de descobrir qual o dia, qual o palco. Qual tudo? Vão ter de descobrir, já tem aqui muitas pistas ao longo da conversa toda. Um artista que vai tocar ao mesmo tempo que nós, que é muito bom. Ok, mais uma pista. Yeah. Mais uma pista. É. Ah, ok. Ou seja, partilhamos horário com um dos grandes artistas do festival. Okay. E se calhar que somos nós. Ganha mindfuck. Já percebi. Já percebi, eu não tinha visto o horário, mas sim, já percebi. Estou aqui a quebrar dimensões. Pá, obrigado, malta. Obrigado a nós. Obrigado a nós. Conversa. Thank you.